Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Marcelo. Em pleno 2024, tô aqui escutando Ashley Simpson Pieces of Me, né? Amo! Nunca errou. Nunca errou, né? E também temos ele, Léo Oliveira. Olha, eu sei que essa frase já tem quase a idade do assunto que a gente vai falar, mas só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Exatamente isso, meus amigos. Então vamos começar hoje um logadinho diferente, né? Um logadinho especial, porque neste momento que você está ouvindo esse programa, eu estou de férias. Eu estou de férias, estou viajando, mas a gente é muito profissional. Não ganhamos nenhum real com isso, mas somos muito profissionais. Estamos aqui trazendo o TT semanal de vocês. Inclusive, quando eu botei no meu Twitter que eu ia tirar férias, aí vieram as engraçadinhas, né? A George falou assim, ai, logado de 4 horas. Aí veio o Pedro Ferrari falando assim, logado 3 vezes na semana. Meus anjos, eu vou estar de férias, eu vou descansar. Eu vou esquecer que existe podcast. Mas estamos aqui, né? Os guerreiros trazendo entretenimento pra vocês. É. Inclusive, esse podcast só eu e o não gravamos, a gente recriou a voz Sasser na inteligência artificial. Sim, exatamente. Que gravou, que o Léo faz, que Rodrigo apresentador roubou, né? Porque olha, as vezes o que o Léo hoje usa, né? O tanto de gente me marcou dizendo que era criação minha nessa música. Mas foi, amigo. Eu vi esse vídeo logo que eu acordei, eu falei assim, não é possível que o Leonardo está fazendo coisas para outras pessoas. O Léo, ele roubou a inteligência artificial da música do Léo e roubou minhas coreografias do Foot Dance, né, nos dancers. É, mas assim... Você não achou os dancers maravilhosos? Nossa, maravilhoso. Uma vontade de dançar que eles estavam ali. Entregou. Mas assim, eu tenho que dizer que as minhas criações são um pouco mais elaboradas que a de Rodrigo. Ah, com certeza. Ah, sim, sim. Que ele só meteu um Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo, né? E é isso. É isso. Não foi tem o mesmo, eu sou o frango, você é espeto, me coloca pra girar. É isso, Brasil. É verdade, é verdade. Mas hoje estamos aqui reunidos, como obviamente estou de férias, esse é um programa frio, não temos notícias ainda, amenidades, que volta na próxima semana, se Deus permitir. Mas estamos aqui para fazer um programa que prometemos, né? Não é Maze Runner também. Que mesmo, né? Responsabilidade de Leonardo. Ah, a gente lançou a braba aí. Talvez se o público, né, pressionar, Erika vai ver mesmo, né? Não acredito! É. E o Stories da Faculdade, vem aí também? Também vem aí. E Ellie Ward. Ah, finalmente! Finalmente, as meninas já estão com as netas, né, na série. Mas agora vem aí, com certeza. As netas das lésbicas que vocês não velcraram. Não queimaram. Exato. Você falou do Maze Runner, na semana passada eu tava no trabalho, aí eu fiz um tweet, né, lá sobre a renovação da série da Kai Scodelario. Aí eu botei na referência, botei o Theo James e o White Lotus, e botei a Kai Scodelario com Maze Runner. Aí teve uma pessoa que respondeu assim, falou, ah, mas essa referência de Maze Runner é muito antiga, né? Ninguém vai conhecer direito, porque muita gente conheceu ela em Skins. Eu respondi, ué, meu anjo, mas Skins é de antes de Maze Runner, então, né? Não entendi. E aí, né? Qual vai ser? Ela não tava nem... De velha, né? Que ela já foi a segunda geração de Skins, Skins já tinha terminado quando ela fez Maze Runner, né? Exato, quis me tirar de velha, mas provou ser Nossa. Mais velha do que eu. Olha, eu fiquei... mesmerizado apenas. Então hoje estamos aqui para falar sobre a Fall Season, a gloriosa, a maior de todas. Maior de todas não, né? Mas com certeza uma das Fall Seasons que mais impactou o universo das séries aí. Que foi a Fall Season de 2004 e 2005. Que nesse ano tá completando 20 anos. Eu não sei como a gente pode ter visto essas séries, porque todos nós temos menos de 20 anos. Então eu não sei como é que a gente conseguiu assistir essas séries. Netflix, né? Streaming, essas coisas, a gente acabou... conseguindo consumir esse tipo de conteúdo, né? Porque a gente em breve completarei 15 anos, né? É isso. Exato. Porque não tem como a gente no alto dos nossos 18 anos, ter assistido séries que foram lançadas há 20 anos. É isso. E aí, só pra explicar pras pessoas como funciona, né? Muita gente não tem esse conceito hoje em dia. É verdade. Fall Season, né? Que é ali a temporada de outono americana, ela começa em setembro, né? Então, setembro de 2014. E ela vai até, assim, maio. Às vezes vai um pouquinho de junho, mas geralmente costuma ser os finais em maio do ano seguinte, né? Então, a gente tem esse período compreendido aí nesse ano letivo diferenciado dos Estados Unidos. Exatamente. É quase o período escolar, né? Que lá também começa em setembro, né? As aulas. Uhum. Quase o período escolar. E aí você tinha séries gloriosas com 22, 24 episódios, né? E além disso, temos séries que também estreavam na mid-season, né? Que estreava ali em janeiro, que são conceitos que também a gente não usa mais, né? Séries da mid-season ali de janeiro, fevereiro. Não temos mais. Porque uma das maiores séries dessa temporada de 2004-2005 estreou na mid-season, né? Estreou ali em fevereiro. E tá no ar até hoje. Que série será essa, né? Ah, é a Sobrevivente. A Sobrevivente. E aí, menino, já que o Zanon tocou aí que tava ouvindo, né, Pieces of Me, eu dei uma puxada aqui nas músicas que foram lançadas ou estavam tocando aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, em 2004, né? Então, a gente tem Pieces of Me, que Zanon falou. Temos um grande hino dos jovens também, que era Welcome to My Life, do Simple Plan. Também esse grande hit aí, né? O maior hino emo já feito. Exato, né? O jovem, quando ele era rebelde, ele não ouvia Billie Eilish, né? Ele ouvia Simple Plan, Welcome to My Life. Billie Eilish é nem nascido, coitada. Exatamente. Ai, que ódio, odeio ser velha. Também tivemos o primeiro hit, né, do segundo álbum de estúdio da Avril Lavigne, né, The Avril Lavigne, que foi Don't Tell Me. Também tivemos aí esse grande hit. O clipe era maravilhoso, né? Era nesse que ela era Espírito Obsessor, não era? Não, Espírito Obsessor era Nobody's Home, né? É. Não, Nobody's Home triste. Ali ele é triste. Eu acho que é. Não, não era My Happy Ending que era o Espírito Obsessor, não é? Que ela ia atrás do cara? Não! Não, é nesse, Don't Tell Me. Eu tenho certeza que é o Don't Tell Me. Eu sei que é uma velha, né? Não vou conseguir lembrar. Exato. 2004 também tivemos o grande hit Since You'll Be Gone. Também. Amo. Maravilhoso. Kelly e Clarkson aí. Que é uma música que todos acham que é romântica, mas é ela comemorando se livrou do pai tóxico, né? Exato. Também tivemos em 2004 o grande hit dos favoritos de Leozio, Sandy Júnior, Desperdiçou. Amo, você desperdiçou, cusou, sumiu com a minha. Amo, cusou. Sumiu com a minha mãe, né? Que perfeito. Sim. Não cusou. Garoto. Também tivemos aí, né, menino, de Vanessa Camargo, Me Engana Que Eu Gosto. Amo. Me engana assim que eu gosto, diz que me ama, que eu te adoro, ai, sinto muito, adoro. Essa casa tá te perdendo, essa noite você me... Também tivemos aí o começo do fim do Ruge, né, com Blá Blá Blá. Ah, gente, o melhor álbum dela. Bom mesmo, lenga, lenga, blá, blá, blá, blá, blá, fala, blá, fala, fala, sem parar. Eu tinha umas músicas que eram esquisitas, tinha Papalala, amava essa. Tinha uma música que parecia que era música da Ivete, que era tipo de Axé na Bahia. Adoro! E o CD, eu tenho o CD até hoje, ele cheira Tutti Frutti ainda. É perfumado, né? Uhum. A gente, você falou de Ivete, tivemos também Ivete com Como Se Eu Fosse Flor, Você Me Cheira, né? Flor do Reggae. Também, fizemos aí, 2004. Como se eu fosse cu, você me cheira. O cheiro da cu, né? É, estamos com o pé foco hoje. A gente também teve, menino... cadê? Perdi a música, gente. Vamos Fugir do Skank, né? O hino do Vamos Big Brother. Vamos fugir, outro lugar, baby. Baby. Ai, ai. O que mais tivemos? Tivemos Rich Girl, Gwen Stefani aí lançando sua carreira solo, né? Esse filme é muito... Esse clipe, ele é muito hoje em dia, né? Que ela bota as asiáticas tudo, né? Ela tenta fazer uma vibe asiática, né, gente? Ah, muito K-pop, é. O K-pop é antes do K-pop, eu acho. Tem que ter. Pois é. Também temos aqui, menino, Somebody Told Me, do The Killers. Também. Somebody told me you had a boy. You had a boy. Look like a girlfriend. Girlfriend. Tivemos um hit da música nacional, que é Dogão é Mal, de Dogão. Amo. Dogão é Mal. Dogão é Mal, alau. Gente, o meu irmão tinha o CD, eu escutava o CD inteiro, eu amava o CD do Dogão. Ah, eu tinha quantas músicas o CD do Dogão? Ou era só Dogão remix? Não, acho que tinha umas 12 músicas, tinha uma outra que era boa, que era assim. Você contou você disse que gosta de mim. Adoro. Tem cabelo igual, você me deixa babando, me passando mal. Ah, você tocou no rádio também. É, você era famosa. Tô falando. Tocava no rádio. Verdade, também tocava no rádio. Ó, em 2004 a gente também teve Boulevard of Broken Dreams do Green Day também, aí mais pra galera emo também, né? Ah, não é da mesma, não é da mesma safra de Wake Me Up When September Ends, que até hoje é meme? É o mesmo álbum, né? Ah, é, eu lembrava das duas associadas. Tem uma que eu e Leózio, a gente ama demais, que é Todo Mundo Quer Cuidar de Mim, da gloriosa Banda Brava. Ah, eu amo demais. Vou até usar no meu próximo livro, que vem aí junto com Sonatina 2. Gente, Brava é tudo pra mim. Todo mundo quer cuidar de mim. Todo mundo quer cuidar de mim, eu amo essa música. E na verdade, então, o que eu quero é sair. Quero é sair. Todo mundo quer cuidar de mim. E na verdade o que eu quero é cair. A verdade que eu quero é cagar. Também tivemos Alicia Keys, né? E Usher em Malibu. Também, grande hit aí. Brilhou muito. Tivemos a chegada pro mainstream, né? Do My Chemical Romance com I'm Not Okay. Gente, eu era muito My Chemical Romance. Hoje eu tenho uma vergonhinha, mas na época. Ai, amiga, eu tenho na minha playlist I'm Not Okay. Tenho também Helena. Eu tenho. Sim, clássicos. Temos uma música favorita aqui de Zanon e Leózio, que foi Metade de Mim, o Vanessa Camargo também. Metade de mim. Te ama e te adora. Outra metade de mim. De mim. De se ir embora. Tô com medo de ser feliz, outra, feliz vez. Outra vez. Porque agora uma pra Zanon, hein? Ah. Uma pra Zanon. Every Time, de Britney Spears, também foi. Every time I try. É a música que ela contou que ela fez um aborto e não tinha falado antes, né? Uhum. Que foi descoberto isso 20 anos depois. Tivemos um hitão pra caceta também, hitão demais, que foi Felipe Dilon com Musa do Verão. A música de Mandy. Ai, gente, essa música é tudo pra mim, junto com Deixa Disso. Durou. Também. Tivemos também My Immortal, do Evanescence, também, né? Também famosa, famosa. Tivemos o Hino das Sapatões aí, Encostar na Tua, Ana Carolina. Cara, eu amo essa música, essa é a minha música da aula de canto favorita, uma das. Encostar na Tua? Uhum. Eu achei que era o Death in X7. É, também ele falou Hino Sapatão. Eu não tava pronto pra subir o ônibus. Que ótimo. Tivemos This Love, né? Maroon 5 surgindo this aí. Tivemos Behind Blue Eyes, do Limp Bizkit também, que foi um grande hit. Sabe que eu lembro de This Love, né? Naquela época tinha um celularzinho que tocava os toquinhos eram ruinzinhos, né? Ringtone, né, viado? Meu pai amava Maroon 5, gosto até hoje, né? E aí ele comprou o toque do This Love, e aí o toque do celular dele ficava... Amo. O midizão, caraca, né? Caraca, que coisa velha, né, cara? A gente comprava ringtone pro celular. O Behind Blue Eyes, ele foi o gay awakening de muitos jovens roqueiros, né? Porque o clipe dele era um carecão gostoso, assim, todo suado. Sim, de cueca. Era o bebê sarado do Alien. Menino, 2004 foi ano que eu me formei no ensino médio, agora que eu percebi. Eu também, amiga. Tinha terminado o meu técnico em 2004. Comecei meu primeiro estágio em 2004. Apesar de ter, né, nascido olha, ainda não. Mas olha como estágio. A gente já tá batida, né? Eu já tava no início da faculdade, 2004. Meu Deus. É a nossa avó do grupo. Ah, é. Uhum. A gente também teve em 2004 uma música que embalou os jovens, né? Nos bailes funk daí, que foi MC Serginho, Eguinha Focotó. Amo. Também. Vai lacrar, vai lacrar. Vai lacrar, vai lacrar. Também tivemos aí Cláudia Leite, ainda na sua época babado novo, lançando o grande hit Safado Cachorro Sem Vergonha. Eu dou duro o dia inteiro. E você, colchão e fronha. Eu amo. 2004 a gente também teve Toxic também. De Britney, a maior dela, né? Spears. De Britney Spears, Queen Santana. E pra fechar aqui 2004 nas musga, né, menino? Tivemos duas das músicas mais insuportáveis, né, já feitas na história, que é Festa no AP, de Latino, né? Hoje é festa lá no meu AP, pode parecer. E também tivemos Desenho de Deus de Armandinho. Né? Nossa, isso é insuportável. Chatíssimo. Quando Deus te desenhou, ele essa música, inclusive, foi uma precursora de um gênero que insuportável de hoje em dia, né? Que é os héteros praianos. Que sim, Vitor Clay, né? É, gente, foi tudo. Foi essa música que começou. Foi um evento canônico que alguém tinha que ter apagado a timeline. Cadê o Ben pra fazer isso pra nós, Leonardo? Pois é, vou ter que usar. Vou chamar Gaut aí também pra chamar Anitta e a gente vai fazer essa viagem. Adoro. Menino, mas a outra música Festa no AP ganhou versão recente do One Republic do David Guetta. Você tá sabendo disso? O quê? É, eles têm uma música agora que é tipo. É, here's the weekend, I don't wanna wait. I don't wanna wait. É um suportão. Olha, Brito. Que eu conheci essa música antes dela ser modinha, né? Que era o Dragostea Dintei. Que um amigo meu que era de Israel. Olha! Conhecia e me mandava. Era a música do Eurovision. Ah, você já era precursor do Eurovision antes do Eurovision se tornar modinha. Eu era, não assistia nada, mas eu conhecia várias músicas por causa desse meu amigo. Mas o que importa é que você começou, você era percussor. Sim, eu conhecia Foi Machia, de Portugal, muito boa. Ah, adoro Foi Machia. Foi Machia. Foi Machia. E aí, dando uma passada rápida aqui em filmes de 2004, né? Tivemos grandes filmes como Homem-Aranha 2, que esse eu realmente acho muito legal, né? Homem-Aranha 2 de Tobey Maguire aí. Também tivemos o ícone injustiçado dos cinemas Mulher-Gato com Halle Berry. Nossa. Grande. Outro sucesso de Vanessa, né? Você sua Mulher-Gato. Pode deitar. Ai, que ótimo. Eu sempre lembro que esse filme ele foi dirigido por Pitoff, né? O nome do diretor era Pitoff. Eu nunca vou esquecer. Também tivemos Pitanda. Também tivemos Blade Trinity. Né, que tinha Deadpool com Ryan Reynolds também. Deadpool de Ryan Reynolds estava lá. Tivemos, aí, falando do SA Cast, né? Alien vs Predador, o primeiro. Também, aí. O grande clássico. O grande clássico. Tivemos Amaldiçoados com Christina Ricci, Milo Ventimiglia e Jesse Eisenberg, tá? Joshua Jackson e Sketch Ulrich. Segura esse elenco. Que elenco, hein? Só famoso. Sketch. Tá? Se eu não me engano, será que o Christina Ricci virava um lobisomem, viado? Tenho quase certeza que era isso. Ele virava um lobisomem, Christina Ricci. Também tivemos A Paixão de Cristo, né? Aquele filme de tortura, que tivemos a dirigir por Mel Gibson. Tivemos um grande clássico no Pique de Nova York, com Mary-Kate Ashley Olsen. Um grande hit aí do Chauvins. Tivemos também um filme que Léo sempre usa como referência, que é Um Show de Vizinha, né? Com Elisha Cuthbert. É o nosso Kim Bauer. Tava bombando nessa época. Tava bombando nessa época, né? Tava. E esse filme é incrível. Eu acho filme maravilhoso, acho divertido. É muito bom, Show de Vizinhos. Acho que a gente devia fazer um podcast dele temático. Se você quiser, a gente faz. Tivemos o glorioso Van Helsing também, com Hugh Jackman aí, né? Matando vampires. Tivemos Madrugada dos Mortos, que é um bom filme, gosto. Tivemos Os Incríveis e Shrek 2. também. Tivemos Efeito Borboleta em 2004. Um clássico. Um clássico. Tivemos o maravilhoso Táxi com Gisele Bündchen. Tá? Gente, eu lembro da cena. A cena de Gisele Bündchen falando vem na minha cabeça assim muito clara. Ela falando com sotaquezinho assim, bem brasileirinho. Sim! Me vem a cena Vivemos... do. Da Latifa revistando. Ela revistando a Latifa no táxi. Sim! Tivemos, menino, a nova Cinderela com Hilary Duff e Chad Michael Murray. Ah, não gosto, prefiro da Aria. Da Lucinda. Ai, muito. Ai, adoro, garoto, a nova Cinderela. Uhum. Ah, mas esse tem a frase icônica, né? Esperar com você. Esperar com você é como esperar chover nessa cidade, né? Que não chove. Tivemos o Desventuras em Série do Jim Carrey, né? Bom, famoso. Já que a gente falou de Breakaway e Since You Be Gone nas músicas, tivemos o Diário da Princesa 2. Amo, com Chris Pine. Com Chris Pine, exatamente. Ah, todo mundo odeia esse filme, acho tão bonitinho o 2. Ah, eu adoro o Diário da Princesa 2. Adoro. Muito fofo ela levantando a perninha. Também acho. Falar em perninha, né? Tivemos Jogos Mortais, o primeiro, em 2004. Caraca, o link que você fez. Tá que pariu. Até falando em perninha. Tivemos Lindsay Lohan aí. Que absurdo. Tivemos Lindsay Lohan antecedendo aí suas crises, né? Com Confissões de uma Adolescente em Crise. Também tivemos. Tivemos o primeiro, A Lenda do Tesouro Perdido, e Mulan 2, A Lenda Continua. Ah, não gosto de Mulan 2, é ruimzinho. Eu sou uma lenda. Lenda, tinha que ficar essa música. Que ótimo. Ninguém pode me parar. E nos filmes aqui tivemos filmes bem legais, né? Nos filmes, como se a gente já falou de filme. Tivemos Eurotrip, né? Filme, eu falo que é filme de jovens. Tivemos Eurotrip em 2004. Eurotrip, filme da minha vida também. Ah, é? É, eu amo. Tem irmãos se pegando, tem uma hora que eles vão pra Praga, eu acho que eles, com uma moeda, compram um hotel. É muito maravilhoso. Que delícia. Ah, a gente podia tivemos ver Eurotrip também. Ah, você pode fazer Eurotrip. E qual é o outro que a gente falou que ia fazer? Gente, esqueci. Qual que era, Zona? Esqueci, eu tô tudo velha, né? Show de vizinha. Show de vizinha. Ah, podemos fazer uma sessão dupla, que topas. Eurotrip e show de vizinha? Vamos acho que é temática casa. Ah, vou tá doente. Não vai, não. Vai tá eu gripalo aí. Não, vai assistir sim, senhora. Para de graça. Tivemos também em 2004 Meninas Malvadas, né? Um clássico aí já. Entra pros anais. You Can't Sit With Us. Tivemos De Repente 30 também, outro clássico. Maravilhoso. Amo, James. Tivemos A Filha do Presidente com Kate. Esqueci o nome. Kate Holmes. Kate Holmes, a filha pegando do presidente. Pegando segurança do pai. Exatamente. Que era, tivemos sabe quem? Julie Stiles. Quem era o segurança? Era aquele homem que fez Good Wife, bonitinho, do olho azul. Quem? Josh Charles? Não, menino, como que era o nome desse homem? Ele era muito bonito na época. Carrie? Não, ele fez Good Wife bem no final. Ou foi Good Fight? E aí? Peraí, que eu vou achar o nome dele. Você vai lembrar. Tá bom. Eu lembro quando ele fez Good Wife, ele tava meio acabado já. Então deve ter. Não foi. Eu tô confundindo com outro filme, que é a Mandy Moore e ele, que é o mesmo tema. Quem fez isso foi Mark Blucas, que é o pai dos Walter. Nossa, mãe, tem. Uhum. Olha, o tempo passa mesmo, hein? É, um dos primeiros namorados da Buffy. Meu Deus, o tempo passa, o tempo voa, menino. Que loucura. Tivemos também Julia Stiles aí em Um Príncipe em Minha Vida, né? Que antecedeu aquele filme de Vanessa Hudgens, né? Que ela faz as gêmeas princesas também. Julia Stiles aí. E tivemos o filme dos PNC Tudo, né? Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças também, tá? Amo barra. Em homenagem à Erika. Qual? Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Brilho Eterno. Uhum. Olha... É a minha era mais PNC essa. Mas agora você superou, porque você só vê filme do Tube. Não, eu vi recentemente Brilho Eterno pra escrever o livro 2 de Entre o Tempo e o Trem. Que maravilhosinho. É, porque tinha uma ref lá, eu queria ver se estava certa. E aí temos dois aqui que é homenagem à Erika, né? Além de Alien vs Predador, que é Resident Evil 2, Apocalipse e Tropas Estelares 2 também. Nossa. Vocês falaram aí outro dia, né? Já pra ser lá, a gente falou super bem, né? Falaram do Casper Vandinha. Acabou com a vida dele. Casper Vandinha. E você falou que ele tava fazendo filme pornô, não era, menino? Ele faz? Que delícia! Fazia, pelo menos. E pra fechar aqui, a gente teve Closer, né? Que é um filme que eu gosto muito, né? Gosto odeio. Muito. Eu adoro esse filme. Conto pra ninguém, não, segredo. E também me fez conhecer o Damien Rice, né? Esse filme. Por causa da música da Ana Carolina, é isso aí. É, casou o clássico, um vendedor de flores ensina seu filho a escolher seus amores. Né? Exatamente. Olha, que ódio. Ai, ai. E também tivemos aí o Alexandre o Grande, né? Colin Farrell aí, Angelina Jolie. E Troia, né? Com Brad Pitt também. Ai, grandes polêmicas, né? Grandes polêmicas, exatamente. Troia era um marco, né? Eu acho que eu joguei umas 10 vezes esse filme. Eu amo. Olha, já ia passar aqui sem falar de um filme que as pessoas amam também, né? Que hoje em dia é muito questionado, que é o Diário de uma Paixão, né? Rachel McAdams e Ken, né? I'm Just Ken. É questionado esse filme? Hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas. Ah, porque as pessoas gostam de problematizar tudo, né? As pessoas é por causa do Alzheimer? Acho que se ama. Que é uma coisa meio. Trouxeram abuso pro filme, falaram que o filme. É porque eu lembro que esse filme era o must see, né? De todo mundo aí. O auge. Exato. Uhum. E também tivemos Menina de Ouro, né? Hilary Swank ganhando o Oscar aí pelo papel. Esse filme, nossa, eu chorava horrores quando vi esse filme da Menina de Ouro. Chorava muito. Tava muito triste. É isso, né, menino? Então, alguns filmes aí, algumas músicas de 2004. Porque agora vamos falar aí da gloriosa Fall Season. Né, Cleo já explicou, era esse período aí onde as séries novas estreavam. E uma coisa que muita gente também não deve saber, não deve lembrar, Leozio, é que no passado, né, hoje em dia algumas emissoras ainda fazem que geralmente as séries, quando eram aprovadas, elas tinham 9 episódios, né? Elas recebiam ali o sinal verde para fazer 9 episódios, que era basicamente de setembro até dezembro. E se desse certo, ele recebia ali os outros 13 para continuar a temporada. E se não, um beijo a todos, né? E passamos para a próxima. Era basicamente isso que a galera fazia na época das séries aí. Nesse longínquo 2004. E é isso. Mas vamos começar aqui, então, pelas emissoras. Porque nessa época, a gente ainda não tinha a gloriosa CW, né? A gente não tinha. A gente tinha a AWB e a UPN. A gente tinha duas emissoras que depois se tornaram esse grande conglomerado marca de coisas maravilhosas. Exatamente. Conglomerado é foda. É importante dizer que é assim, Sácer. As WB e a UPN sozinhas, elas tinham uma audiência maior do que a CW jamais teve, mesmo quando juntou as duas, né? Então era melhor ter mais separado. Exatamente. Entre as séries que já estavam no ar naquela época na WB, né, e na UPN, a gente tinha America's Next Top Model, esse grande hit também. Tínhamos Sétimo Céu, tínhamos Charmed, tínhamos Everwood, Gilmore Girls, One Tree Hill, Smallville, What I Like About You e o grande hit Summerland, né, a gente tinha aí as séries que estavam no ar. E eu tenho que dizer que nesta época, nessa temporada de 2004, estreou uma das minhas séries favoritas até hoje. E ela só teve uma temporada, né? Eu já falei sobre ela 1 milhão de vezes, que é Jack e Bob. Amo Jack e Bob. É uma das minhas séries favoritas da vida, mesmo ela tendo essa vida curtíssima de apenas uma temporada. Apenas uma temporada. E, assim, a gente tinha Matt Long nessa série, tinha Logan Lerman, né? Tinha Logan Lerman. Matt Long, pra quem não sabe, benzinho de Entretempos, né? Seu primeiro trabalho. É, exato, começando a carreira. Pois né? É. Começando Logan as Percy Jackson, do filme. Sim, e que no futuro ele seria o presidente dos Estados Unidos, né? No futuro ele seria o presidente. Sim, que o mistério da série era esse, que um dos dois ia ser o presidente. A gente não sabia ia ser quem, o presidente. Então, que era o Bobby. E ficamos sem saber. Não, era o Bob, eles falam no último. Era o Bob, sim, era o Bob, era o presidente. Aí tinha a Cristina Latt também, que eu acho ela ótima. Ela tá agora, acho que em Evil, atualmente. Uhum, tá. Né? E o John Slattery também tava no elenco aí da série. Menino, Bradley Cooper entrou nessa série como par romântico de Christine White. É verdade! Ele novinho, de cuequinha preta colado assim. Caraca, que tempo. Tinha um vilão de Flash também, era o tio gay do Jack e do Bob. Tio gay. Inclusive eu achei aqui no YouTube o piloto de Jack and Bob. Ah, me manda, vou querer ver. Mandar, achei o piloto. Eu devo ter Jack and Bob baixada, gravada num DVD. Se você tiver, eu quero, pelo amor de Deus, eu amo essa série. Ah, eu vou achar pra você, vou lá na casa da minha mãe pegar o DVD e procurar um lugar que leia. Nossa, eu amo muito essa série, muito. É engraçado que ela só teve uma temporada, e até hoje ela tá no meu top séries do banco de séries. Até hoje, tô até abrindo aqui pra confirmar. Que eu acho que ela é uma das primeiras no banco de séries. Ela era muito boa, porque era uma série teen boa, era uma série política boa, uma série luta, era tudo. Era tudo. Ó, ela tá aqui, ela é a minha quinta série do meu top 15 geral do banco de séries até hoje. Mesmo tendo só uma temporada. Mas eu, nossa, eu amava muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Na gloriosa CW, a gente também... CW não, menino, WB. Né? A gente teve aí também, houve outra série que também foi cancelada em uma temporada... Que foi a Fran Drescher tentando fazer mais uma The Nanny, né? Que ela acabou The Nanny e tentou fazer The Nanny 2, que era Living with Fran. Nossa, que ela sempre... era insuzona essa série. Era muito ruim. Era muito ruim. Muito, muito ruim. Muito ruim. Eu fiquei impressionado com a ruindade dessa série. E tinha Ben Feldman no elenco, né? Que era filho da Fran Drescher. Gente, Ben Feldman também fez muita bomba, hein? Fez muita bosta nessa vida, né, cara? Ai. Tinha o John Schneider, né? O pai do Clark Kent também participou dessa série. Que loucura, gente. Na verdade, durou duas temporadas. Olha que delícia. E a gente também teve uma série que é essa sim, eu sei que Leoz gosta muito, Verônica Márcia. Também até é hoje perdura, né? Já tivemos filme, revival, outro revival. Exatamente, Verônica Márcia. Eu tenho que dizer que eu nunca assisti Verônica Márcia toda. Nunca assisti. Eu tenho vontade de ver, mas eu nunca assisti. Verônica, mas ela era da UPN, né? Ela era do outro braço. Era da UPN. Isso, ela era da UPN. E ela durou, né, uma boa quantidade de temporadas. Uhum. Não foi tantas quanto a gente esperou? Não foi. Mas durou. Bem, né, foi três temporadas, depois teve o revival. Ela teve três, que eu acho que a última já foi na CW. Aí teve o filme, depois teve a quarta temporada Revival, que foi a que todo mundo reclamou, porque mataram o homem, né, o Logan. Exatamente. Então nós temos aqui, eu acho que Zanon não tinha época, não tinha ainda, né, não via, porque a gente teve na UPN um grande reality show incrível, que era Britney and Kevin Chaotic. Ai, menino, eu vi depois, eu lembro de ter visto. Era um inferno, né? Aquela merda. Foi um inferno, assim. Era, meu Deus do céu, o que está acontecendo? What's going on? What's happening? Eu amo que a UPN era um canal, em teoria, para negros, né? Tipo, era um canal com produções majoritariamente estreladas por atores negros e tal. E aí, do nada, vinha Verônica Mars, que beleza, tinha alguns negros no elenco, mas né, a protagonista era uma loirinha branquela. Aí tinha esse negócio da Britney. Eu falava, gente, mas o editorial tá como, né? Não era pra ser diferente, né? Ai, meu Deus do céu. E assim, esse reality show da Britney Spears, eu lembro que na época foi um mó bafafá, que o pessoal falou que era fim de carreira, que tinha acabado tudo pra ela, porque era, assim... Era fim de carreira mesmo. Que foi uma bizarrice. Esse reality era uma bizarrice tão grande, uhum. Que você ficava assim, meu Deus, como é possível isso? Era ruim, né? Eu não lembro muito bem das coisas que tinha, mas era ruim de ver, assim. Não era bem feito, não era legal de ver. Era ruim de muito de tudo. Tanto que era só o caos dela e do Kevin, que eu lembro, pelo pouco que eu lembro, assim. E a edição, o jeito que ela mostrava as coisas, era bem ruim também. Uhum. Exatamente. Eu até queria fazer aqui uma retificação, que eu falei que o pessoal recebia 9 episódios, recebiam 13 episódios, desculpa, inverti. Recebia 3 episódios, aí se desse certo, recebia mais 9 depois. Eu tô vendo aqui que a CW também fez uma grande série também chamada The Mountain, né? E que no elenco aqui a gente tinha um fan favorite de Léo Oz, que é Anson Mount, né, que tava no Crossroads nesse mesmo ano, inclusive. É. E também o glorioso Pam Bagley, de aí de Você Quer, também aí, nessa grande série que falava que o plot central era uma pista, um resort de esqui, né, quando o avô deles morria, e aí tinha, tipo, a Succession do resort. Olha que loucura. Nossa, eu não vi essa série, mas eu super veria. Ouvindo agora, eu penso que era o meu tipo. Garota. Queria muito, fiquei até tentado aí atrás. Unha. E aí, menina, a gente deixando aqui a UPN e a WB, quais eram as favoritas de vocês dessa temporada? Pra mim, obviamente, Jack e Bob, né? Com tranquilidade. Minha fave total. Ah, das estreias? É, das estreias. É, colocaria o Jack e Bob na WB e Veroniquinha na UPN. É isso. E vocês, Zaneide? Eu não vi nenhuma dessas daí na época. Eu comecei a ver série mesmo, foi acho que 2006, 2007. Então eu não acompanhava as estreias aí. Então a senhora era uma bebezinha, então, das séries nessa época. É, eu era neném ainda. Eu tinha o quê? 3 aninhos aí nessa época, mais ou menos? Claro que não. Glia foi de que? Glia era o quê? 2009? Olha, o quê? Glia 2009. Glia 2009. É, foi quando eu comecei a acompanhar mesmo, foi na época de Glia, mas eu assisti umas coisas antiguinhas antes também, mas eu não lembro. Expressiva Project. Amo! Eu amo. Ó, a gente teve aqui na que tinha sido cancelada, né, ou finalizadas na WB e na UPN, Angel, né, esse glorioso spin-off de Buffy, chegou ao final. E sem também, final, né? Foi só assim, cortaram abafa. E também tivemos uma série que foi cancelada num passe de mágica, né, que ela durou, acho que, sei lá, 5 episódios, que foi o Tarzan da WB, né, produzida pelo Eric. Menino, Travis Fimmel, gostosíssimo nessa série. Como é que não durou esse hino? Essa série durou. Era ruim demais, gente. Ela foi quase. Ela foi a Beautiful Life antes da Beautiful Life, né? Foi uma das primeiras séries canceladas com 5 episódios que eu vi. Eu só vi por causa do homem, claro. Maravilhoso. Óbvio, né? Por que não? E aí, menino, a gente passando aqui pra gloriosa NBC, né? O canal do Pavão. A gente tinha no ar, né, ali em 2004, 2005, que voltariam para novas temporadas, o Aprendiz, né, com Demônio, Donald Trump. Também tínhamos Crossing Jordan, que foi a série que deu carta branca pro Tim King depois fazer Heroes. Aham, eu lembro dessa bomba, Crossing Jordan, era bem famoso. Crossing Jordan. A gente tinha Plantão Médico, ER, também aí, esse grande hit. Tínhamos Las Vegas, também, que durou, sei lá, 5 temporadas, 6 temporadas. Que era com aquele menino bonito, pai do Simon. Sim, o Josh alguma coisa. E do Ramel, Josh do Ramel. Isso, Josh do Ramel. O pai daquela série dos heróis velhos. Exatamente, exatamente. A gente também tinha 3 Law & Order, né? Law & Order comum, que tá no ar até hoje. O Criminal Intent, que foi cancelado. E o Special Victims e Unity, que tá no ar até hoje também. Né? Tínhamos Scrubs. Que eu amo. Sempre achei muito sem graça. Para, você para. Ah, eu sempre achei muito sem graça, amigo. Ah, no Superman. Eu prefiro a gente música. Tinha uma que era um clássico do canal da Warner no Brasil, que era Third Watch, Parceiros da Vida. Ah, insuportável essa série. Essa série vivia, tipo, entre a reprise que eu tava vendo e a próxima, e tinha sempre Third Watch no meio. Eu falava, inferno, põe a série que eu quero ver pra ir dormir. Que era da madrugada, né? Parceiros da Vida, eu amo. Também tínhamos The West Wing, também esse grande hit aí, que também já tava, aí, sei lá, na quarta temporada. Tivemos The West Wing. E também tínhamos no ar a maravilhosa, a mais, a top modelo, Will & Grace. Essa, né? Sim, é chatona, vai chata, fala. Que ótimo! Não fala assim, tá? E séries que estavam chegando ao canal em 2003, 2004, 2005, é engraçado porque a NBC apostou muito em reality shows, né? Reality shows nessa temporada, que a gente tem o $25 Million Hooks, tivemos o The Contender, tivemos o The Biggest Loser, que também tá no ar até hoje, né? Tivemos um reality show para encontrar um novo, no, um novo popstar, né? Que era o Hit Me, Baby One More Time, também tivemos aí. E tivemos The Law Firm, que era tipo um reality de casos, e você ficava assim, o que tá acontecendo, né? Por quê? Então tivemos muitos realities aí. Mas tivemos coisas... Também tivemos o grande reality I Want To Be a Hilton, né? Meu Deus do céu. Mano, tipo aquele reality show, né? Um amigo para o Henrique, mano. Isso. Pra adotar o irmãozinho da Paris. Que ódio. Mas entre as novas séries, né? A gente teve mais um Law & Order estreando, né? Que foi o Law & Order Trial by Jury. Que essa eu lembro que acabou super rápido também, acabou rapidinho. Mas tivemos, né, porque foi o ano que a temporada anterior tinha acabado, Friends. E a gente teve Joey estreando na NBC, né. O grande, porra, o grande hit, né. De Matt LeBlanc. Durou o quê? Duas temporadas? Duas temporadas, sendo que a segunda quase não terminou. E aí eu lembro que tinha a mulher da Ellen, não tinha? Era a mulher da Ellen? Não, era... Era aquela mulher que fez Desperate depois, que era italiana, era irmã dele. Ah, Andrea De Matteo! Andrea De Matteo. Tinha Paulo Constanzo, que era o sobrinho. E tinha aquela mulher que a gente conhece também, Andrea Loss? Bocelli. Andrea era uma Anders. Isso, Andrea Anders, era o par romântico dele. Meu Deus, tinha a mãe do Stifler, meu pai do céu. Jennifer Coolidge, né? Dela não lembro. E aqui tá aparecendo também Cristina Hitt. Eu acho que Cristina Hitt fez uma participaçãozinha depois, não era fixa não. É porque ele era ator, né? Então pode ser. Meu Deus. Meu, tem o marido da Melissa McCarthy aqui, Ben Falcone, no elenco da série. Pô, famoso. E no Brasil a série se chamava Vida de Artista. Que auge. Onha, que turo. Sobre essa Enjoy a música, que acho que era da LFO. Era muito boa. Da abertura? Uhum. Adoro. A gente também teve um grande hit aqui, né? Que foi... Essa durou muitos anos, que foi Medium, né? Com Patrícia Arquette. E que eu até vi essa série no começo, mas depois eu achei ela insuportável, chata. Porque era um procedural de espírito, né, menino? Uhum. Era o Ghost Whisper, baixa renda, ok? Era o espírito da semana? Era. Era, ela falava com as pessoas pra ajudar e tal. Era tudo que... Era, que... Ela tinha visão, não era? Sim, era a True Calling que deu certo, né? Que True Calling era boa e não foi pra frente, essa foi. Eu tava falando esses dias no Twitter com o Diego Antunes de True Calling, que eu amava era também. Tudo True Calling. Primeira série de Matt Bomer também, hein? Sim, nossa, eu amava tanto True Calling, gente. Eu lembro que teve uma época que eu tinha baixado em RMVB, uhum. Toda pixelada. Mas eu adorava, gente. Aliás, se vocês tiverem True Calling aí, gente, me mandem, que eu amo muito essa série. Eu amo a minha avó, né? Elisa Dushku achando que ia fazer da minha avó. Elisa Dushku achou que ia fazer vários grandes hits, né? Porque True Calling, Dollhouse. Todas ótimas séries, mas não foram pra frente. Dollhouse! Ah, Dollhouse é o auge também. Eu tô vendo aqui que durou 7 temporadas a gloriosa Medium. E ela foi cancelada, né? Foi canceled na NBC e foi salva pela CBS. Ela teve... Foi até 2009 na NBC e depois foi de 2009 a 2011 na CBS. Olha aí, antes da Netflix existir. Já tinha aí as coisas. Tivemos uma série que a galera adora, né, até hoje, mas é particularmente de um estilo de humor que eu não gosto, que é The Office, né? The Office US. Ah, mas gente. Né, também estreou nessa fall season. Acho que The Office é a série mais referenciada em todas as bolhas que eu vou. Porque assim, você tá no Facebook, tem meme de The Office até hoje. Uhum. No Twitter, mesma coisa. Inclusive um que eu não aguento mais, que eu queria perguntar se vocês conhecem. É um que o povo põe o John Krasinski e o Randall Park e fala assim, ah, e dois atores que a Marvel usou em personagens diferentes, não sei o que. Dois atores não, o mesmo ator que a Marvel usou em personagens diferentes. Aí fica um povo nos comentários, não entendi, não é a mesma pessoa. Aí tem outros que falam, ué, mas você botou a foto do mesmo cara, vocês já viram isso? Não. Já. Porque tem um episódio de Office que o Jim, que é o personagem de... Ah, eu vi, vi sim, eu não entendi, eu só deixei, eu passei. Então, é porque o personagem de John Krasinski, ele põe o Randall Park pra, tipo, fingir que é ele no escritório. E aí fica, tipo, pra zoar o Dwight, como sempre, né? E aí o cara fica agindo como se... Eu sou o Jim, eu sempre fui o Jim. E aí ficou essa coisa dos fãs de The Office até hoje dizerem que é o mesmo ator, que eles são iguais e tal, por causa disso. Mas, assim, é de uma imbecilidade tão imbecil que eu fico realmente surpreso de até hoje se perdurar. Eu amo imbecilidade. Primeira vez que eu vi, achei muito engraçado. Depois eu falei, ah, chega. Basta, muda Brasil. É igual o povo que o ator que faz o Dwight, né, que é o Rainn Wilson, ele foi se hospedar num hotel um dia aí, e aí os funcionários entregaram a comida dele dentro de uma gelatina, pra ele não conseguir chegar. Porque o Jim fazia isso com ele, botava o grampeador dentro da gelatina, pra ele não usar. Ah, eu vi isso também. Esse negócio eu entendi também. Maravilhoso. Mas se tem uma coisa que a gente não pode dizer é que essa série foi uma série que revelou muitas pessoas, né? Muitos atores estiveram aí nessa... Sim. Série, estão aí até hoje, né? Mindy Kaling tava nessa série, da criadora também. Mindy Kaling, a Kimmy Schmidt também. A Melorinha, que a gente ama também, né? Sim. Melorinha. Jenna Fischer, que tava esses dias no filme aí como mãe, nova mãe. Verdade. O próprio John Krasinski, né? Steve Carell. Rashida Jones, Steve Carell, Ed Helms também tava nessa série. Então, e ela durou 9 temporadas, né, menina? Durou. Sim, icônica. A burro. Durou pra caceta. Agora uma série que, assim, também foi... Essa eu vi toda também. Me orgulho. Não me orgulho. Assim como não me orgulho de muitas coisas nessa vida, né? Que é a gloriosa Revelations, né? Não, mas viu toda, mas não teve quase nada, né? É, depois ela foi transformada em minissérie. Eu vi toda com essas 10 temporadas de Revelations. Ai, que depois foi chamada de minissérie, né? Que deu errado. Ai, que o auge. Eu lembro que nessa série tinha o homem que fazia na época... O pai da... Que depois ele foi fazer aquela série da Jessica Biel. A Jessica Biel... A The Sinner, né? Bill Pullman, lembrei. Bill Pullman. Ah, Pão Pullman. Ele era o protagonista dessa série, que durou gloriosos 6 episódios, né? Pão Pullman era daquela grande série de poliamor também, né? Qual? Era... Sei que Love. Big Love? Foi Big Love. Big Love. Eu tô vendo aqui, ó, a sinopse dessa série aqui, Richard Madsen. Ah, não, é Bill Paxton fazer Big Love, tô doidão. É tudo Bill, né, menino? Tá. Ah, é. Bora Bill, né? Não, mentira. Ah, não sei, tá dizendo aqui uma hora aparece Bill Pullman, outra aparece Bill Paxton, tô muito confuso. Eu acho que era Bill Paxton mesmo, porque o Bill Pullman já é muito tio pra poder fazer essa série assim, de transar. É, né? De transar. Eu tô vendo aqui que a prova, a sinopse é... Richard Massey é um notável astrofísico de Harvard e volta para casa depois de ter caçado o satanista que assassinou sua filha Lucy em um ritual. O satanista é um homem chamado Isaiah Hayden. É colocado na prisão, aguardando o julgamento. Richard é um homem da ciência e não acredita em religião, mas ele está amargurado com a perda. E seu estado geral só faz querer que Isaiah enfrente seu castigo. Que bosta, né? Por isso que durou pouco mesmo. Premissa de centavos, né? Nossa, de centavos, centavos, centavos mesmo. Muito ruim, pelo amor de Deus. A gente também teve uma série, menino, que essa aqui eu não faço ideia de qual foi. Vamos ver se Leoz assistiu, né? Que é LIX, né? LAX, L-A-X, que é... O nome é estranho. O aeroporto, né? De Los Angeles. De Los Angeles? É, de Los Angeles. Eu vou mostrar a foto. Porque a gente... Eu tô vendo aqui que é com Heather Locklear. Sim, com Heather Locklear. E tem o moço aqui também, o Blair Underwood, né? Sim. Meu Deus do céu. Estranho uma série sobre aeroporto que não chamou atenção, né? Tá aí hoje. Só durou uma temporada. Assim, o LAX é o pior aeroporto do mundo, né? Então não me admira que a série fosse ruim também. Ela só durou 13 episódios, né? Então foi cancelada ali naquele começo. Ah, que um aeroporto excelente daquele, gente, nem ia render muito. Tem nem onde sentar. Uma chefe de pista agressiva e uma gerente de terminal arrogante competem entre si pela administração do famoso aeroporto de Los Angeles. Uau, que premissa, hein? Porra. Aí, não, assim... e quem não quer ver uma operadora de pista brigando? Olha. Não, eu tô vendo... Caralho, tinha Octavia Spencer no papel de flight attendant. Olha aí. Meu Deus do céu. Octavia Spencer no papel de flight attendant. Todo mundo tem um começo, né, menino? Todo mundo tem um começo. Ai, e séries que encerraram, né, na temporada anterior, ali de 2003, 2004, tivemos Friends, também acabou, né? Acabou. Whoop. Eu amava o Whoop, adorava o Whoop, achava um grande hit. Também tivemos a maravilhosa, essa eu acho que Leozo viu, porque era do Darren Star, né? E ela com a Alicia Silverstone, que era a Miss Match. Amo Miss Match, maravilhosa. E também durou episódios incríveis, né? Durou 17 episódios. Ah, gente, era muito boa essa série, era matchmaking procedural. Sim! Tinha um homem bonitinho também que depois foi fazer Ghost Whisperer, que era o irmão, o marido dela. Ah, verdade, o David Conrad, que era o marido. Sim. Saudade, por onde anda? Ah, por aí, né? Tinha Lake Bell, viado. É. Lake Bell era amiga. E tinha Carisma Carpenter como recorrente. Gente, mãe da Sabrina? Uhum. Aham. A mãe da Sabrina. E Nathan Fillion também. Tava aí. Antes de ser Castle, antes de ser Rookie, antes de ser tudo. O que mais cancelou? Também acabou. Frasier também acabou na temporada anterior. Poxa. Que voltou, né? Frasier tá no revival agora, atualmente, né? Segunda temporada do revival. Aham. Nossa, tanto. Tão falado, né? Que eu nunca tinha visto. Segunda temporada do revival. Também acabou a Gloriosa, série também que durou uma temporada dos mesmos criadores de Will and Grace. Good Morning Miami também entra. Eu amava Good Morning Miami. Olha aí. Era a primeira série da Constance Zimmer. Ela era coadjuvante que acabava sendo o par romântico do homem lá. Adoro! Era muito legal. Constance Zimmer. Também tivemos a série do. Que com a Julie Bowen, né, cara? Ed. Essa durou 4 temporadas aí. Ed, que também era com o vilão do Flash. Verdade, Tom Cavanaugh. Verdade, Flash Reverso. Essa série tinha Julie Bowen, tinha um monte de gente boa. Julie Bowen de novinha, né? Uhum. Tinha Justin Long. Caraca! Justin Long. E também tinha uma música tema icônica, que era Next Year, do Foo Fighters. Ai! Gosto. Também tínhamos Nossa Mãe, tava aí no ar, né? Também numa série que também só durou uma temporada, né? Que era Happy Family, com Christine Baranski. Ela era a protagonista, né? Essa eu não vi. A Pob. A série teve a temporada completa, né? Mas eu tô vendo aqui que ela começou com 9.7 de demo, né? Isso em 2004, 9.7. Ok, podemos trabalhar. E terminou com 3.5 de demo. Então, isso era completamente inaceitável, né? Na época que a série estava com 22 milhões, 23 milhões de audiência. É. Isso aqui era a pinga, né? E também tivemos o grande hit aí, que também só durou meia dúzia de episódios, que foi Coupling, que era um remake britânico. Era dos casais. Exatamente. Era com Lisa Lapira, não era essa? Aham, exatamente. Ah, não, era Lindsay Price, que era a Lisa Lapira, né? Genérica. Isso. Diferenciada é ótima. É, eu amava Lindsay Price. Ai, ai. Então vamos agora aqui pra Fox, né, que essa é uma emissora que morreu ao longo dos anos, mas que lá na temporada de 2004, 2005, ia ter como séries retornantes 24 horas, né, que tava bombando, um hitaço, ia pra sua terceira temporada. Tínhamos American Idol, que ia revelar nesse ano Carrie Underwood como sua vencedora. Oh. Tínhamos Malcolm in the Middle. Amo! Yes, no, essa maybe... Eu gosto. I don't know, it could be the question. Eita, caiu minha garrafa aqui, tô muito emocionado com o Malcolm. Tá nervoso, tô emocionado. Fiquei, nossa. Molhei tudo. A gente tinha The O.C., que ia pra sua segunda temporada, né? California, here we come. Here we come, California. Ia pra sua segunda temporada. Tínhamos a gloriosa That 70 Show. Olha aí, que você tá até hoje assistindo. Assistindo até hoje, inclusive essa semana agora, na semana que vem, estreia a parte 3, né, do The 90 Show também. Você lembra do glorioso reality This One? Não lembro. Que tava no ar, que eles pegavam as mulheres e ia fazer lipoaspiração, dentista, todo tipo de coisa, era tipo um makeover da época. Né? Tínhamos também King of Hill na animação. Obviamente, tínhamos The Simpsons, que tá desde que a gente se entende por gente. Tínhamos Arrested Development também, que tava indo pra sua segunda temporada. E a gloriosa que acabamos de falar há pouco tempo, True Calling, também ia pra sua segunda e derradeira temporada, né? Gente, essa temporada só teve uns 6 episódios, eu acho. Truzinho. Foi só 6 episódios que teve. Que foi com a entrada do menino de Beverly Hills, né, o Brandon. O Brandonzinho, que ele era o arquirrival dela, né? Uhum, ele também voltava no tempo, quando a gente chamava. Ai, que delícia, cara, que saudade. E aí, entre as novas séries que iam estrear na temporada de 2004 e 2005, temos um grandíssimo hit, que era The Complex, né? The Complex aí, reality show maravilhoso, que era baseado no reality show australiano. Você ficava assim, meu Deus, what's going on, what's happening também. tivemos a estreia de House, que também, essa daí foi um fenômeno, né? Onde a gente começou a ter os médicos fodões que eram problemáticos, mas resolviam todos os tipos de coisa. Essa marcou. Você gostava de House? Menino, eu não era a das minhas favoritas. Eu só vim assistir House fielmente, acho que depois da quinta temporada. Que eu lembro das pessoas serem muito loucas por House, e toda vez que eu ia assistir era, tá, tem presunto na geladeira da pessoa, descobri que ela tem um parasita. Lupus. Era sempre lupus. É, e aí esse homem era sempre um escroto, aí eles diziam, nossa, o personagem House muito bem desenvolvido. Eu falava, sério? Uhum. Chato. Eu também não era dos mais fanáticos por House. Não era House. Mas House também. Não era House. Mas House também apresentou bastante gente boa aí que, né, hoje nem tanto tá mais tanto assim aparecendo, né? Que. Não, Jesse Spencer ficou vários anos em Chicago Fire depois, né? Uhum. J-Mo, a nossa. Olivia Wilde, né? Que entrou na quarta temporada. Olivia Wilde, 13, né? Sim. Era a mais gostosa de todas. Também a gente tinha... Eu lembro que mais pro final entrou aquela menina que fazia os jeans viajante. Que fazia os... Era Amber, não era? Amber alguma Hurt. Coisa. Não, Amber... Era a Joan of Arcadia, né? Amber... Ih, Joan of Arcadia. Esqueci o nome da gata. Acho que era Amber Tamblyn, uma coisa assim. Isso, Tamblyn. Eu lembro que também tinha o Cal Penn também nessa série também. Porra, é, também funcionário ficou... da Casa Branca. E eu lembro que o grande hit é que, na época, o piloto foi dirigido pelo Bryan Singer, que tava super bombado, né, por causa de X-Men e tal. E eu lembro que ele tinha essa assim, oh, meu Deus, uau! E também o histórico, né, o criador da série lá, o David Shore, já tinha feito vários hits, né, tinha feito o Anjos da Lei, e depois, mais pra frente, fez The Good Doctor, né? O Bom Doutor, a série dos Anão. Que era de hit aí. Então, essa... E durou 8 temporadas, né, House? Quase. Por que o Bom Doutor é a série dos Anão? Porque ele gosta do menino lá, o coisinha. Ah, mas eu assisti, tipo, 2 temporadas, depois eu parei. É, porque tu assim, começou a assistir porque era do K-pop, lembra? Não, era um drama... Foi um drama coreano ou era japonês? Agora eu não lembro. Que tinha o Bom Doutor. Eu acho que era K-drama. É, eu acho que era. E era bem boa, foi bem boa. E aí depois eu comecei a assistir a série e começou a ir nada a ver com o que era do coreano parei. Aí, Zanon não quis mais. Nós também tivemos aí nessa temporada a estreia de reality shows que até hoje estão por aí, né? Que é Hell's Kitchen, So You Think You Can Dance. E troca de esposas, né? Trading Spouses também tá aí até hoje, passando em alguma emissora obscura por aí. Mas eu quero trazer pra essas, pra cá, essa também vi toda também. Me orgulho, não me orgulho. Que era Point Pleasant, né? Que era tipo a Revelations da Fox. Porque também tinha essa premissa de coisa meio satânica, não tinha? Era da Elizabeth Arnold, a filha do diabo, não era essa? Isso! Ah, eu assisti essa série inteira, tinha o marido da Sutton, Sam Page, como filho dos anjos do diabo também. Novinho! Uhum, ficava sensualizando com ela direto na praia. Amava, pô. E essa série eu acho que não teve uma temporada completa também. Eu acho que ela não, mas ela teve final. Sim, ela teve final. Eles revelaram que ela era filha do Cramunhão. Na verdade, ele era filho do Cramunhão, ou ele era o escolhido, sei lá, e ela tinha que combater ele, era uma loucura. Sim, e aqui tô vendo, teve 13 episódios. Meu Deus, tinha um homem do Dynasty novo, Grant Show. Sim, Grant Show também, grande estrela de Melrose. Essa eu vi toda também, os 13 episódios também. Revelations e vi essa. Ai, ai. Que mais a gente teve aqui? E aí a gente teve, entre séries que acabaram, né, no ano anterior, Boston Public, que era do David Kelly, que ele lançou na sequência o Boston Legal, né? E aí ele terminou o Boston Public. Eu gostava bastante do Boston Public. Também terminaram com Wonder Falls, que muita gente gostava. Eu amo Wonder Falls, maravilhoso. Era Jonathan Arcadia de objetos. E também só teve, sei lá, uma temporada, não foi? 3 episódios, uma coisa assim? Foi bem curtinho. Sim, todas as séries do Brian Fuller da época só tinha uma temporada. Era Wonder Falls, Dead Like Me. Não, Dead Like Me teve umas 3, eu acho. Aí teve Pushing Daisies, né? Que foram duas. Mas Wonder Falls era muito fofo. Eu lembro que ela vivia numa cidade dessa, meio tipo de cataratas, né? E aí ela falava com os objetos da loja, os bichinhos, os mascotes e tal. Eles davam missões pra ela, era muito legal. Adoro. E da Fox, você tem uma série aqui favorita? Dessa? Da nova eu acho que não tem como, né? Porque só tinha série ruim. Mas dessa época aqui da Fox, vou deixar aberto. As que estavam no ar e as que... Nova, melhor, né? É, das novas tá difícil mesmo escolher. Mas essa das que estavam no ar, com certeza, 24 Horas, Idol e True Calling. Eu gostava de North Shore, né, que era essa vibe praia, não lembro, que tinha Amanda Righetti, tinha aquele menino Christopher Polarra, era bem boazinho. Caraca, final, mas... Christopher Polarra! É, era o grande protagonista de North Shore. Meu Deus do céu! Foi uma das que também acabou sem fim, eu fiquei triste. Ah, era a nossa sina, era ficar com série sem final, né, cara? Sim. Era nossa sina ficar sem final. Mas, deu-se também Malcolm the Middle, com certeza, também. Grande série. É, não, deu-se das que estavam no ar, né, deu-se, com certeza. Malcolm eu gostava, mas assistia bem esporádico. Eu até recebi uma mensagem esses dias de um ouvinte, falando que tava vendo Malcolm e tal. Ele falou, mas eu... Tô meio que chegando na metade, não sei se é bom. Eu falei pra ele, olha, vou ser bem honesto pra você, eu não acompanhei inteira na ordem, não saberia dizer se ela vai boa até o fim e tal. Eu lembro de gostar, mas de ver episódios soltos. Eu gostava muito de Malcolm the Middle, muito. Eu até peguei pra ver se eu consigo dar uma olhada, porque ela tá no Disney Plus, né? Uhum. Pra ver se eu revejo, fiquei pensando aí. Ela tem um grande tema também, né? Que é Boss of Me. You're not the boss of me now. Eu adorava a abertura do Malcolm, adorava. Eu sempre via, não pulava nenhuma, gostava muito. Vamos então pra CBS, né? Essa grande empresa, canal de procedurais, né? Que ia ter como séries retornantes nessa Fall Season, The Amazing Race, né? Queridinha do meu coração. Ia ter também Cold Case, né? Lily Rush, passava também isso, propaganda na Warner Channel direto, né? Maior vitrine de música, né? Sim, verdade. Verdade, sempre temas maravilhosos. Eu via Cold Case inteiro só pelos clipes musicais que passavam com ela vendo as fotos do caso. Eu amava. E já que a gente tinha Cold Case no ar, a gente também tinha Without a Trace, que eu também gostava muito de Without a Trace. É, não tinha música essa, então já não acompanhei. Ih! A gente também tinha CSI, né, original, e CSI Miami, que tinham vindo derivadas de... Ah, não. CSI, CSI Miami. E a gente tinha JAG, que derivou pra NCIS, que também já tava no ar. Uhum. Né? JAG também tínhamos Moon of Arcadia, JAG Little Pill, foi daí do álbum da Alanis. A gente tinha Joan of Arcadia também, e essa gostava muito de Joan of Arcadia. É, que Joan era justamente a Wonderfalls de Deus, né? Que em vez de falar com objetos, ela encontrava pessoas que eram Deus, que se falavam Deus pra ela. Eu amava Jesus de jeans. Tinha o Jesus bonitinho, né? Tinha. Que seduzia ela. Tinha a véia, que era a senhora de Desperate Housewives. Nossa, eu gostava senhora muito de Jonathan Arcadia. E a abertura de Jonathan Arcadia era What if God was one of us. Ai, ela é muito boa. E também tinha Everybody Loves Raymond, que tava na sua última temporada, né? Indo pra sua última temporada aí, com mais de 200 episódios. Uhum. Que era uma série, né? Que era uma série. E que eu lembro que nesse ano, no caso, né, no M do ano, ela levou 1 milhão de prêmios, assim, porque era a última temporada, levou muitos prêmios. O pior é que, assim, eu não ia nada com a cara desse homem, né, que era o Raymond. Mas sempre que eu assistia a série, eu achava legal. Eu também, que ódio. Inferno. Também tivemos aí o grande hit. Survivor também ia voltar. Survivor ia voltar. Também tínhamos Two and a Half Men indo pra sua segunda temporada, né? Segunda de 12, segunda temporada. E uma série chamada Yes, Dear, que tinha o Michael Malley no elenco, né? Burt. Nosso querido Burt, Michael Malley aí. 6 temporadas, durou bastante. Mas, entre as novidades da CBS daquele ano, a gente ia ter a estreia, né, de CSI Nova York, com Gary Sinise, né? Gary Sinise ia fazer CSI Nova York, que durou 9 temporadas, e durou pra caceta, durou bastante. Também tivemos Dr. Vegas, essa foi cancelada assim. Deu nem tempo de falar Dr. Vegas. Exato, não deu tempo do Rob Lowe esquentar a cadeira, porque o Rob Lowe era muito azarado, muito azarado. É, um canastra desse, né, bicho? Porque a série só teve 5 episódios de 10, né, ninguém, pá, não deram tempo. Também tivemos Numbers, que essa fez um relativo sucesso, durou bastante tempo. Falaram bastante. Eu não lembrava que Numbers era da CBS. Jura? Tem mau cara. Eu achava que era tipo, sei lá, USA, uma coisa assim. Uhum. É, na verdade, o nome da série é NUMB3RS. Isso, é exatamente isso. Aí eu tô vendo aqui que eles também lançaram uma sitcom protagonizada pelo Jim Kane e o Christopher Lloyd, chamada Clubhouse, que não era aplicativo, né? Que durou 11 episódios, meu Deus do céu. Ah, o aplicativo durou um pouco mais. É, e pelo pôster aqui parece que era de beisebol. Nossa, durou 11 episódios? Não, fizeram 11 episódios, mas só foi ao ar 6. Meu Deus, olha, um hitzão desses, né, menino? Também tivemos outro grande hit, que foi Listen Up, cancelada aí também. Nossa, CBS tava muito com essa coisa de esporte, né? Que era explorar uma empresa, de um host de programas esportivos. Não, tava nessa vibe. American Sports Story, né? American Sports Stories, vem aí. E o protagonista era o baixinho do Seinfeld, né? O Jason Alexander era o protagonista. Famoso. E teve 22 episódios, teve uma temporada inteira, pelo menos. Diferente do Clubhouse, que ficou com Deus, né? Meu Deus do céu. Tivemos aqui Rockstar, que era um reality show, né? De Mark Burnett, pra encontrar o vocalista de uma banda. Meu Deus. Estrela da Casa da Época, o quê? Estrela da Casa da Época. Não, na verdade é o The Search for the Next Doll, né? Só que de rock. Ah, eu amava The Search for the Next Doll. Maravilhoso. Muitas saudades. E de séries canceladas aí desse ano, a gente teve Becker. Foi uma série que durou muitos episódios, muitas temporadas, né? Acho que 8. Que era com Ted Danson, né? Logo depois que ele fez Cheers. Famoso. Também tivemos cancelamento aí de O Distrito, que durou 4 temporadas, procedural dramático, né? The Guardian também foi cancelado, aí que era com Simon Baker, né? Nosso mentalista. Nosso mentalista, que depois viria a ser o mentalista na própria CBS aí, né? Também. Eu tava fazendo a audição dele. É, foi onde tudo começou, né? Onde tudo começou. E aí, Leozio não era da CBS, né, menino? Nunca foi da CBS, tirando Survivor, né? É, CBS realmente, menino, nunca me apeteceu. É, eu acho que nessa época aqui, só mesmo Amazing Race e Joan of Arcadia. É, Joan of Arcadia fica aí como... Que, aliás, se você não assistiu Joan of Arcadia, é uma série que vale muito a pena assistir. Tem 3 temporadas, mas vale muito a pena assistir. É, mas difícil achar, né? É. A gente cai nesse limbo, né? Que essas séries do mais antigas, elas se perderam, né, cara? Uhum. Você não consegue achar mais elas. Isso é muito triste. Eu fico triste de verdade. Porque tem muita série boa que não tem streaming... E você não tem como assistir mais essas séries. Pois é, Erika sempre fala, né? Erika falou, se tivesse The Line Game pra gente assistir. E aí eu fico pensando, Greek, que é uma série que eu e Darlan gostávamos muito, que era de faculdade. Cara, Greek era muito legal. Não tem. Sim, era muito legal, cara. Eu fico muito triste, de verdade. Muito triste. Mas, vamos chegar aqui, então, na última emissora, né? Que foi de onde saíram, né? Os maiores hits dessa temporada, né? A emissora que mais serviu. Falsismo nessa falsismo. Sim, sim, sim. E um grande hit apenas. E aí, vamos começar então com o que tava no ar. Já tava no ar na temporada que a gente tinha 8 Simple Rules, que eu adorava essa bobeira com aquele coco. Adorava. Você falou o nome da emissora? ABC. Não saber se era aí. Exatamente. Que tava aí no ar, né, com a 8 Simple Rules. Eu adorava essa série, gente. No mundo, né? Aquele coco novinha, né? Kate Stagal, viado. Era casada com o Pestinha. Ai, maravilhoso. Também tinha According to Jim, que durou 1 milhão de anos. Tivemos a gloriosa Jennifer Garner em Alias. A inventora da sexpionagem, né? A inventora da sexpionagem. Gente, eu nunca assisti essa série também na ordem, mas essa série era surto. Nossa, eu lembro das pessoas falarem dos twists, que ela ia, perdia a memória, voltava, e o namorado dela tava casado com a Melissa George. Era e a caverna? Nossa, o plot da caverna é maravilhoso. Pois, não, e grande elenco dessa série, né? Bradley Cooper, Michael Vartan, Ron Rifkin, Lena Olin. Nossa, Michael Vartan, né? Um sabor. Ai, ai, que delícia. Bradley Cooper também. É isso, Brasil. A gente também tinha... Também tava no ar aí. Extreme Makeover, Extreme Makeover Home Edition. Bachelor, Bachelorette até hoje. Extreme Qual? Makeover, Extreme Makeover? Menina, a gente assistia aqui legal. Em casa, que era passava no Wii, eu lembro. E aí ficava a pessoa, ficava tudo com a cara cheia de plástico. Falando, nossa, mudou, tá melhor, né? E a gente achando maravilhoso. Horroroso. Ai, que tudo. Também tivemos Hope and Fate, né? Também tava no ar aí, Hope and Fate. Que durou 3 temporadas aí. Era legal, Hope and Fate. Eu também achava divertido. Não acompanhava frequentemente, mas achava bacaninha. Era com a grande atriz Kelly Ripa. Kelly Ripa. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Ai. Também tinha Less Than Perfect também. Tava no ar aí. Né? Com Sarah Hu e Eric Roberts e Zach Levi. Zachary Levi, antes de surtar. Grande, excelente. O Zach Levi, que se persistir muito, pode ser famoso, né? Segundo os clientes. Eu amo esse cliente, tá trolando ele. Eu amo. Ai. Também tínhamos aí no ar, né? Nova York contra o Crime, que... Tava indo pra sua última temporada, né? 12 temporadas, tava indo pra sua 12ª temporada. Porque nessa época os procedurais, eles eram muito populares. Uhum. Né? Muito, muito populares em todas as emissoras. Não era à toa que no Emmy concorria essa galera desses elencos, né? Sim. De séries procedurais. Concorriam e ganhavam, né? Não era só concorriam. Uhum. Corriam e ganhavam. Agora você vê, né? A programação da ABC não tinha nada a ver com as séries que a gente vai falar, que estrearam depois e que viraram meio que padrão deles. Era tipo, uhum, totalmente diferente. Exato. E séries que iam estrear, estrearam na temporada 2004-2005. Ai, segura o coração. Que assim, gente, é agora, só prepara, porque vem aí os grandes momentos. Começando com uma que durou 5 temporadas, que eu gostava muito, né? Eu falei que a gente teve a série lá do... Oh, meu pai, esqueci o nome. Boston Public, né? Na, uhum, Fox. E o David Kelly veio fazer basicamente uma sequência da série, que era o Boston Legal, né? Foi a série que definiu a geração aí de direito. Exato! E foi, acho que foi a série que deu, assim, muito, muito destaque pro James Spader, que depois ele foi lá fazer o Blacklist, né? Mas o Boston Legal, acho que colocou ele vamos botar assim, numa A-list das séries na época. Uhum. Né? Acho que colocou muito ele no... Até porque o pessoal gostava muito de ver aquelas cenas finais, onde ficava ele sempre e o William Shatner tomando uísque e conversando e meio que falando sobre o episódio, né? Então, e eu gostava muito de Boston Legal. Boston Legal, que se eu não me engano, ele é meio que um spin-off, né? De The Practice, que também era... Sim, o desafio. Eu vi essa série na Record, cara. Eu vi o desafio na Record que passava. E tinha a gloriosa Rona Mitra, uma das faves de Érica. A maior sapatão de Hollywood. Ai, ai. Tinha Lake Bell também, que a gente tinha falado. Lake Bell. Billy Bowen, Constancezinho, só gente boa. Sim. Taraje. Ai. Tinha a Candice Bergens também, né? Que era, tipo, dona do escritório. Verdade. E vilã de Minha Simpatia, né? Uhum. Ai, ai. Que maravilhoso. E aí, eu gostava muito. Eu vi toda. Boston Legal. Vi toda. Gostava muito. Muito. Vi todas as 5 temporadas dessa série. Essa era muito bacana. Muito bacana. A gente também teve a estreia de Dance with the Stars em 2004. Olha aí, dança dos famosos. 2004, 2005, que tá no ar até hoje, né? Sim. Agora tá no ar até hoje. Assim como a gente também teve a estreia, né, de... Olha, cadê o outro reality show? Super Nanny também. Super estreou Nanny nessa temporada. E depois veio pro Brasil, pras coisas tudo, né? Grande. Tem uma rico série aí nas estreias que eu tenho certeza que só eu vi. Qual foi? Que é a sitcom Complete Savages. Complete Savages. Era com os grandes atores da época, Eric Von Detten, Shawn Sipos e Jason Donner, meus irmãos loiros. Era muito bom, muito legalzinho essa série. Gente, você lembra o que era? Era uma família, meus irmãos, era uma família só com meninos. E aí suas lamúrias, suas pegações e tal, era bem legalzinha. Eu só não digo que só eu assisti pelo, se eu não, o Guaraldo viu com certeza também. Caraca. E eles eram todos bem bonitinhos e tal, era fofo. Era Modern Family de sua época. Adoro Modern Family de sua época. Só que só com homem. Eu tava vendo um vídeo ontem de Modern Family, que eu sempre vejo quando ele passa na minha TL, né? Que é o da Glória indo levar a Lily pra passear, e a Lily fala que é gay. E aí eu vi, já que os pais são gays, ela também é gay. Ah, eu amo. E o Mitchell toda hora dando close errado. Ele, meu Deus, o que eu tô falando? Isso é só uma fase, vai passar. Ai, eu amo. E como todo mundo, né, menino, tem um passado negro, não, passado triste na sua vida, Emily Blunt protagonizou uma série chamada Empire, que não é a nossa Empire musical da Fox, né? Menino, mas quando eu vi esse nome, eu te pergunto, eu falei, mas Empire já era dessa época. Não, é o Empire de 2010, por ali, né? Mas é uma série sobre o Império Romano, né? Que tinha Santiago Cabrera como protagonista. Opa! Meu Deus do céu! E Santiago Cabrera tá aí, brilhando na série de Avalon Glória, né? De Avalon Glória, exatamente. E envelheceu como um bom vinho, inclusive. Nossa, esse homem tá um sabor. Envelheceu como um boníssimo vinho. Também tivemos aí, na gloriosa ABC, Jake in Progress, né? Teve 2 temporadas, com o glorioso John Stamos. Porra. Com o John Stamos. Eu gostava que ele era o mulherengo, né? Ele era um mulherengo inveterado. E aí ele meio que tá procurando qual vai ser... Tentando arrumar a mulher da vida dele. Só que ele é um boy lixo, né? Uhum. Mas... Não lembro desse hit. Foi bem legal. Mas eu acho que você lembra do próximo hit, que é Life As We Know It. Claro, minha favorita daqui, gente. Muito! Outra série que se tivesse em qualquer lugar eu ia atrás. Porque assim, era uma série teen que os protagonistas eram meninos também, né? Era um trio de amigos que era... Sean Ferris, que também é meu fave aí. Chris Lowell, que fez Private Practice, fez Veronica Mars. John Foster, que também virou um grande gostoso. E tinha aí entre as atrizes, né, Missy Peregrine, de Rookie Blue, Jessica Lucas, de Melrose, e a queridíssima Kelly Osbourne. Jessica Lucas. É, garoto. Melrose 2.0. E os pais, né, que eram Lisa Dar e D.B. Sweeney. Caraca, de Sweeney. E tinha uma música também icônica, que era Sooner or Later, do Michael Tucker. Ah, eu adorava essa série. Adorava muito, muito, muito, muito, muito essa série. Eu tô vendo aqui que entre participações especiais que tivemos nessa série, tivemos Peter Dinklage muito antes de ser famoso. Bom. Né? Ocupada Filipa também tivemos aí. E a maior de todas, Connie Britto. Gente. Connie Britto. Gente, eu gostava muito dessa série. Muito, muito, muito, muito, muito. É uma pena que ela durou nada. Ela foi como uma lágrima na chuva. Foi uma temporadinha só. Uma temporadinha e acho que não foi nem temporadinha completa. Acho que não chegou até a temporada completa. Acho que teve a temporada toda, não teve não? Acho que não. Deixa eu olhar aqui, ó. Acho que não teve. Fiquei triste, infelizmente. Bom. E era do Greg Berlanti essa série. Greg Berlanti, antes dele construir o Berlantiverso aí na CW, né? Ó, eu tô vendo aqui que ela durou exatos, vamos ver o número de episódios, 13 só. 13. Nossa, acabou muito rápido. Muito, muito rápido. O último episódio, inclusive, se chama Papa Willy. Achei Papa que era Papa Don't Preach. Are you in trouble, Papa Don't Preach? Aliás, eu tenho que dizer que eu amo a versão de Papa Don't Preach da Kelly Osbourne. Ah, como não, mano? Eu tenho na minha playlist, inclusive. Também tivemos um grande hit aí, né? Mais uma sitcom chamada Rodney. Também que foi. Tiveram duas temporadas completas, com vários Who que continuaram sendo Who. E agora, 20 anos depois, são mais Who's ainda, né, menino? É, a pessoa mais famosa que eu reconheci foi Amy Pitts, né? Que é cantora. Ai, ai. E aí, a gente entra, então, agora numa trinca. Porra, poderosa, assim, hein? Né? Um grandíssimo hit. Vamos começar então com ela, que durou 8 longas temporadas e foi uma... gerou derivados, né? Gerou um derivado nacional, que é uma preciosidade também. E que eu tenho que dizer que assisti do começo ao fim, gostava muito. No começo fiquei, na metade fiquei um pouco irritado com esse negócio de sempre ter um mistério na temporada, que era Desperate Housewives. Ai, né? Gente. Desperate Housewives, cara, que série boa. Olha, Desperate Housewives pode não ter sido perfeita do início ao fim, né? Porque realmente, como Sassi disse, tinha uns mistérios ali no meio, umas coisas esquisitas. Ela pode não ter tido esse sucesso que ela teve do começo, né, até as últimas, mas ela mudou a TV de um jeito que eu acho que ainda não entenderam o que pode ser feito. Porque assim, a gente teve outras séries do Mark Cherry, né, de Devil's Maids, e qual que foi a outra dele? É, Why Women Kill. Mas eu acho que nenhuma chegou aos pés assim, do que Desperate era. É um piloto muito diferente, uma série com muitas, um humor muito diferente, assim, que eu acho que realmente... Poucas conseguiram entender o que é possível fazer de narrativa ainda a partir do que Desperate mostrou. Sim, e ela era um novelão assumido, assim, né? Uhum. Era um novelão rasgado e porém, pra mim, muito engraçado, né? Tipo, não era um novelão engraçado. Só dramático. É, porque a gente começa a série com esse grande mistério que foi o mote da primeira temporada toda, que foi quem levou Mary Alice a se matar, uhum, né? Porque a série começa com a morte da Mary Alice, ele deixando... Aquela carta. E ela aparentemente tinha a vida perfeita, né? Eu sei o que você fez, me deixa enojada. Exato. E, pra mim, um dos grandes acertos de Desperate Housewives é o elenco. O Sim. elenco protagonista é Chef's Kiss. Chef's Kiss, assim. Casaram muito bem com as suas personalidades e com suas personagens, né? Que tinha Terry Hatcher, que era a Susan, sempre ferrada, sempre sofrendo. Felicity Huffman, Lynette Scavo, gente. Maravilhosa, perfeita. Melhor personagem sempre... da TV. Sempre sofrendo com aquele monte de criança. Sim. Com aquele marido banana, Tom. Né? Eu amava, Tom. Marcinha Cross, né? Com o Brivendekamp também. A vida perfeita, mas cheia de segredos. E tinha seu filho, né? Tinha o filho viado, que era maravilhoso também. Sim, Andrewzinho. Andrewzinho. O marido que ela matou é... também com um pratinho de cebola. Ah, é verdade. E ela ainda ficou com o Kevin, com o McLachlan depois, né? O Callum... Ficou com o Orson. Ficou com o Orson, verdade. E Evinha Longoria, né? Gabi Solis também. Grande hit aí. Uma dondoquinha maravilhosa. Foi a mais bem sucedida das quatro, né? Se a gente pensar hoje em dia. É, exato. É a mais bem sucedida. Até hoje que trabalhando. Tá tudo sumiram. E aí a gente tinha também Nicolette Sheridan, que era a Ed Britt. Uhum. Né? Lembro até hoje da morte da Ed, gente. Foi muito triste. Icônica. Tivemos Dana Delany, né, na temporada aí. Ai, eu amo! Eu amo tanto. Já lembrei de você que Dana Delany tava no filme ruim que a gente assistiu pra pauta. Sim, sim, sim, sim. Mas era muito rápida, né, a cena que ela aparece. Ela tá no filme do Mark Wahlberg, não é? Sim, que a gente comentou já. Com ele? É verdade. Mas eu me apaixonei por Dana Delany mais aqui. Body of Proof, né, Body gente? Of Proof. Tivemos aí, menina, entre as vizinhas, né, rotatórias. Breda Mateo, né, de Joy, que a gente falou. Tivemos Sim. Alfre Woodard, que foi da segunda temporada. Segunda temporada. Teve Mayara Walsh aí no núcleo jovem. Tinha Vanessa Williams também. Sim, o Enezinha. Teve aí nos Gostoso Jovem, Jesse Metcalf, né, o jardineiro. Ai, original. Jardineiro. Teve Bo Murchoff de Awkward. Verdade. Nossa, sabor demais, né, gente? Muito bem aproveitado. Tinha Mike Delfino, né, que James Denton dava um caldo nessa época. Tava, maravilhoso, gente. James Denton dava um caldo. Dava um caldo, assim, ó. Eu gostei de Desperate Housewives. Housewives a temporada inteira, até as mais fracas, porque eu acho que ela perde muita força quando tem aquele salto temporal, né? Que eles vão pra 5 anos no futuro, que a Gabriela tem as filhas e tal. Eu acho que ali ela meio que dá uma rateada, assim. Mas ainda assim, até o fim, era uma série que eu tinha muito, muito, muito carinho por ela. E a penúltima temporada é excelente. A última já dá uma bodeada de novo, mas... Né? Eu tô vendo aqui as audiências, né, e vendo que a premiere de Desperate Housewives teve 21 milhões na época, né, e o season finale, que a gente descobriu quem matou, quem provocou a morte de Mary Alice, teve nada mais, nada menos do que 30 milhões na audiência. Foi 30 milhões a audiência do season finale de Desperate Housewives, da primeira temporada, né. E teve uma média aí de 23 milhões por episódio, que é, tipo, mano, muita coisa, né? E se eu não me engano, a quarta temporada, que depois vai ter a quinta com o salto temporal, foi a temporada da greve dos roteiristas. Uhum. Acho que foi a greve dos roteiristas. E aí, eu acho que como eles não conseguiram fechar 100% o arco que eles queriam, aí eles foram e decidiram por... né, dar esse up aí. Não, eu acho que foi a terceira que foi a da greve. Foi a terceira? É, tanto que eu acho que a terceira, o mistério era ligado ao Orson, que é esse marido da Bree. Aí eles resolvem, tipo, meio que correr no meio da temporada e a Masha Costa estava grávida. E aí eles fazem uns episódios avulsos depois, mas mesmo assim ela acaba mais curta. Ah, faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas assim, um marco pra mim. Eu gosto muito, e ainda mais nos presenteou com a gloriosa Donas de Casa Desesperadas, né? Ai, gente, que momento. Sônia Braga como Maria Alice. Lucélia Santos. Sim. Ai, um must see apenas. Maravilhoso. E a nossa próxima aqui, então, é uma série que... Ah, foi a primeira série, na verdade, antes do glorioso Silêncio no Reino, né? Que movimentava todo mundo, que as pessoas ficavam malucas fazendo teorias. Eu lembro das pessoas que baixavam o episódio logo que ele acabava de passar nos Estados Unidos. Teve uma época que o XN passava no dia seguinte aqui no Brasil, que é Lost, né? Mais uma aí, a segunda da trinca de grandes séries da ABC dessa temporada. E essa série, eu acho que, com toda a controvérsia que ela tem, tem muita gente que gosta do final, outra gente não gosta do final. Eu gosto do final, sou das pessoas que gostam do final. Ao longo das 6 temporadas, com os problemas que tiveram, sem os problemas que tiveram, ela é indiscutivelmente uma das maiores séries da história, eu acho. Não sei se estou sendo superlativo demais, mas eu acho que ela é, assim, com certeza uma das maiores que já tiveram. E acho que já tentaram replicar muitas vezes, né? A gente viu nas temporadas seguintes, todo mundo tentando replicar, né? É, Manifest, Flash Forward, todas tinha aquela Alcatraz também, não era do presídio? Alcatraz, sim! Uhum. E todas elas tentando replicar o sucesso de Lost. E nunca conseguiram. Porque eu acho que era uma história muito boa, um mistério muito atrativo, e o elenco que deu muita liga. Então, eu realmente fui absorvido por esse mistério. Eu acho que tem umas temporadas que são meio fuenzinha ali, mas no geral eu gosto muito da série ainda. Muito, muito, muito, muito. E vocês? Menino, eu comecei a ver, porque assim, na época eu não baixava séries ainda, né? Comecei a ver na Globo, que passava, acho que era domingo à noite. Ah, é verdade! Sim, sim. Acho que era domingo à noite. Aí eu acho que as duas. Era Lost 24 horas. É, então, as duas primeiras temporadas eu assisti tudo na Globo, eu não tinha, não baixava, porque eu acho que eu não tinha nem computador nessa época, se eu não me engano, em casa pra baixar. Aí eu fui ver, tipo, aí depois da segunda temporada que eu comecei a baixar, que eu conseguia ver na internet. Mas, e aí tinha o Lost, aí vendia os DVD pirata no coisa, aí a gente comprava pra assistir a série depois várias vezes, e eu comecei a ver, e eu fiquei alucinado quando assisti a primeira vez, assim, que era muito boa, era muita... Muita coisa, assim, que acontecia diferente. E aí você ficava doida, porque queria saber. Não tinha resposta, mas você ficava curioso. Você entendia, não entendia. Era um negócio... Foi como você falou, era um negócio que movimentou todo mundo, né? Porque não era... Não tinha, hoje em dia tem muita história de muitas coisas, né? Naquela época não tinha tanta coisa assim, né? Então... E era, foi bem feito. E o elenco era bom, como você disse. Então por isso que a gente gostou tanto, eu acho também. Exato. Eu tenho uma vivência com Lost, assim, que eu curti muito, eu baixava na madrugada, ia comentar, entrar em fora de discussão e tal, mas eu acho que eu curti muito mais a parte, a conspiração de Lost mesmo, que o What the Fuck is Going On, do que aquela coisa dos personagens, dos flashbacks, que as pessoas ficavam muito emocionadas, ah, o Locke teve problema com o pai dele. Olha como ele caiu, não sei o quê. E isso pra mim era meio. Sempre foi meio chatão, assim. Tipo, eu falava assim, ah, tá, vou aguentar os flashbacks e vou me concentrar na parte da ilha, né? Então não é uma série que, por exemplo, eu ia rever hoje, felizão e tal, porque sabendo que o final é aquela delícia, você meio que perde um pouco da paixão disso, né? De tipo, o que é a conspiração, o que é os polar e tal. Então eu sei que muita gente tem um carinho maior dessa parte de personagem. E de material humano que não me pegava tanto já na época, eu acho que hoje ia pegar menos ainda, sabe? É, e eu acho engraçado, né, que até hoje Lost tem essa coisa, essa aura, né? Vira e mexe, você vê alguém postando no Twitter os números da sequência de Lost, ou It's Not Penny's Boat, sempre, sempre, sempre, sempre. E eu não sei se agora, né, que ela entrou de novo na Netflix completa, né, até então ela tava só no Disney Plus. E ela voltou pra Netflix, eu não sei se agora vai ter esse efeito revival de novo, sabe? Eu acho que não, porque é isso, assim, muito do interesse dela da época, e eu não tiro jamais o mérito dessa série, gente. Acho que ela realmente agitou a gente por motivos diversos e plantou muitas coisas na cultura pop. Mas, bem ou mal, o interesse nela era o interesse do eu não sei o que vem a seguir, eu não sei como vai terminar. Né, eu tô curioso por isso. E aí eu acho que hoje, né, uma pessoa que vai começar a ver Lost, provavelmente ela já vai pesquisar um vídeo que diga o que é, né, cada coisa. E aí ela vai ficar, será que eu sigo pra chegar nisso? Eu acho que também, não sei, não posso dizer por vocês, mas acho que, com certeza, uma das maiores cenas da televisão Jack Barbudo falando pra Kate, we have to go back. Sim, muito legal. Um dos maiores momentos da televisão, porque foi um final de temporada e a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Eu via Lost no AXN, né? Foi na época que eu consegui trabalhar pra botar TV a cabo aqui em casa, então eu via no AXN, mas você tinha que ficar muitos meses pra até você ter a nova temporada, né? Então, quando teve isso, We Have to Go Back, eu falava, meu Deus, que loucura. É, mas é aquilo também. É muito legal, muito surpreendente, porque você tava acostumado a ver uns flashback bosta do Jack sofrendo, deprimido, drogado. Então, quando vem esse que é o flash forward, você não estranha, você fala, ah, Jack, né? Já tô acostumado. E aí você fica ali sofrendo 2 horas com o Jack sofrendo junto, e aí no final você fala, puta que pariu. Mas se a série já não tivesse esse esquema de... Porque é um esquema que eu acho que ficou muito famoso até pra séries que não são estilo Lost, né? De tipo, ah, cada episódio um flashback. Então a pessoa tipo, Orange is the New Black fazia isso. É, umas séries que vieram depois que era outro esquema totalmente, mas tinha isso, de voltar no passado de cada personagem. Eu acho que por bem e por mal ele instituiu também esse padrão, que não sei se é um padrão que eu gosto tanto. Eu acho que é uma boa forma de enrolar a ação, né? Do tipo, ah, tem uma coisa do presente aqui que se desenrola, mas eu consigo dosar colocando flashback de personagem. É que antes tinha muito episódio, aí podia enrolar, né? Uhum. Hoje em dia as coisas são mais dinâmicas, aí se você colocar isso, aí sim é enrolação. Mas antes tinha que dar uma enroladinha, né? É, mas você vê série com pouco episódio hoje que tem mais enrolação do que tinha essas aí de 20 e poucos. Sim. É, eu concordo. Eu sempre gostei muito de Lost, mas eu não consigo dizer assim, que é uma das séries da minha vida, assim. Uma série que eu tenho muita vontade de rever. Tanto que eu acho que eu não revi Lost até hoje. Uhum. Né? É que, por exemplo, Desperate Housewives eu posso rever qualquer minuto, que eu vou gostar. Não é. Sim. Não depende de saber o que acontece. É uma série muito variada, com muitos núcleos e tal. Lost, eu já vou falar. Eu posso até rever alguns episódios, tipo, ah, esse aqui do Desmond, The Conce, não sei o quê. Mas rever episódio da Kate, vendo o cara aí mesmo. É, eu concordo. Concordo muito, muito, muito, muito com isso. Mas, inegável o frenesi que foi, né? Impacto cultural. Impacto cultural, né? Episódio, primeiro episódio com 1h30, né? Gigante, um filme. Incrível, cara. Incrível. Mas, pra gente encerrar essa trinca Holy Trinity da gloriosa ABC, uma série que está no ar até hoje, né? E é figurinha marcada nesse podcast, porque a gente comenta ela semana a semana. Ninguém mais, ninguém menos do que Grey's Anatomy, né? Grey's Anatomy, que é a última sobrevivente, né? Dessa fall season. É a última sobrevivente. Eu fico assim, quantos gente. Quantos momentos passamos juntos, né, menino? É. Eu acho que a gente ia fazer um mini recap aqui, temporada a temporada de Grey's, pra gente decidir quais são boas e quais não são. O que vocês acham? Eu acho justíssimo. Acho justíssimo. Porque assim, né, a gente tem essa temporada aí de estreia. Grey's estreou do jeito que você falou, com os 9 episódios. Na verdade, assim, Grey's já tinha tido pick-up pra 13 episódios. Só que ela estreou aí em abril, eu acho. Na verdade, março, foi ela, né? 2005. Foi. É. E aí ela passou só até 9. Foi. É, porque a gente tinha essa coisa dos 5 internos chegando no hospital e tal, a doutora Bailey recebendo. E aí parece que chegou ali pertinho no final, o Shonda disse, menina, esse 9 aqui dá um bom fim de temporada pra gente segurar, porque aí já, né, começou um sucesso muito grande. Acho que eles decidiram isso no decorrer da exibição. E aí falaram assim, não, segura esses 4 que você tem sobrando. Acho que eles fizeram mais um e passa pra segunda. Então a primeira foi bem o humorzinho, teve uns episódios mais dramáticos, mas tal. E a primeira acaba com o Edson Montgomery chegando no hospital. Que aí é a vagabunda que tá dormindo com meu marido. Exato. E aí Meredith com cara de tan, né? Porque pegou o Derek, já era chefe dela, agora ainda era casado. E aí a gente passa pra segunda temporada, que ela tem simplesmente 27 episódios. Né? Era quase a ABC Family, né, amigo? É isso, e essa temporada, né, instituiu os episódios eventos de Grey's. Tem episódio da bomba, que Meredith fala com a mão na bomba. Tem episódio do acidente de trem. tem Addison causando uma ziquezira, tem Kelly, né, dormindo no hospital. Ela é uma loucura sem fim. Ela é uma das melhores temporadas. Né? Quem ela é Kelly? Na segunda temporada, né? Kelly, né? É, ela tá no meio da segunda temporada, tá lá, morando lá, né? Vira mulher de George e tudo. Uhum. E aí a gente tem o grande arco dramático de Danny Duquette, né? É o paciente que se apaixona. Onya. E os internos todos se reúnem pra tentar salvar, cortam um cabo pra ele ganhar um coração, não sei o quê. E acaba no baile de formatura do Seattle Grace. Gente, eu tô vendo aqui a contagem de episódios, né? Desse grande hit. E a gente tem aqui, primeira com 9, a segunda com 27, a terceira com 25, aí a quarta tem 17 por causa da greve, né? A quinta e a sexta tem 24, a sétima 22, a 8, a 9, a 10, 24, a 11, 25, a 12, a 13, a 14, 24, a 15 tem 25, a 16 tem 21, a 17, que foi da Covid, tem 17, aí depois a 18, a 19 tem 20, a 20 tem 10, né, e a 21 vai ter 18. Olha aí. Sempre uma série com muitos episódios. Eu tô vendo aqui que são 430 episódios até então. Meu Deus, Syndication tá como? E a gente acaba essa segunda temporada com Meredith dividida entre Derek e o grande doutor veterinário, né? Como diria Cristina, a vet. A vet. Ai, que maravilhoso. Gente, e era tão bom esse começo de Grey's Anatomy, né? Era muito bom. Tão bom. Eu acho que até a quarta temporada, assim, Grey's é excelente. Cara, o Fab Five original era muito bom. Era muito, muito, muito, muito bom. Nosso médico. Né? E Merenda, gente, sendo uma grande vagabunda. Era a Nazi, né? Nazi. Ai. Eu gostei muito de Grey's Anatomy porque ele era uma série que mostrava a evolução deles na profissão. Porque não tinha muito isso, eu lembro, assim. E aí mostrava eles evoluindo, eles começando de baixo, eles aprendendo e mostrando que eles estavam aprendendo isso. Isso que eu gostei muito, que se perdeu depois, né? Que às vezes eles voltam, às vezes os personagens ficam burros, né? E volta tudo. Mas eles tinham uma evolução, pelo menos na profissão, né? Tá certo. Grey's Anatomy tinha esse mix de comédia muito bom, né? Porque, tipo, ER tinha um pouco disso de evolução na profissão, mas era só pauleira. Grey's Anatomy não, tinha uns episódios que era só diversão. Elas indo visitar dermatologia, sabe? Tinha uns negócios besta. E aí quando vinha o drama, você falava, caralho, senti. Agora bateu. Uhum. E eu comecei a ver Grey's Anatomy tarde, né? Eu comecei a ver Grey's Anatomy na 10ª temporada. Que isso? Eu também. Eu acho que eu comecei na... Vixe, eu não lembro como eu comecei, mas eu comecei tarde também. Gente, eu acompanhei cada emoção desde a primeira. Eu comecei a ver tarde. Eu fiz uma maratona da primeira até a nona, né? Se eu não me engano, a nona é do avião, né? Acho que é a oitava do avião, não? É, o final da oitava. Ou não? É, eu acho que eu comecei a ver na seguinte, depois do avião. Eu comecei a ver na décima. Porque eu fiz a maratona de 9 temporadas pra pegar o começo da décima. Eu fiz. Pô, mas vocês começaram quando a série tava piorando. É, mas eu vim naquele... Naquele, né, aquele pique, pá, não sei o quê. Sucesso demais, né? Mas a DVD que a menina me emprestou, eu fui ver todos. É porque a décima é a grande temporada de briga de impressora, né? Com Cristina e Meredith. Adoro! Inferno. Muito bom. Que a Cristina sai na 11, né? Ou sai no final da 10? Eu acho que ela sai no final da 10, que a 11 já tem Maggie, né? Foi quando eu comecei a querer. A 11 é a morte do Derek. Sim. Ó, vou falar alguns highlights pra vocês, pra gente relembrar. Terceira temporada, Afogamento de Meredith, né? Um grande episódio dela azul, vendo mortos. Toda azul. Casamento de Cristina e Burke, né? E Cristina ficou sem respirar. Filha de... Meu Deus, ela casou com Burke, né? É verdade. Ela não casou, né? Ela ia casar, desistiu. Ah, tá. Não, casar só com um grande ícone, né? Exato. Aí a quarta foi a temporada da greve. Então a gente teve ícones aí como Izzy e George se envolvendo, né? Nossa. Se eu não me engano, a terceira também foi a primeira que Edson foi pra Los Angeles pra começar o Private Practice, então na quarta ela já tá meio que saindo. Edson chega a pegar Karev, né, um grande plot também. Meu Deus! A gente tem a Doutora Han na quarta. Ah, saudades. Isso. Aí na quinta, a gente tem a chegada dos Mercy Westeros, né? E pro Jackson. Ah, é? Quando vendeu o hospital, né? Isso, a gente tem a morte de George no final da temporada, Izzy com câncer vendo fantasma, né? Porque Dany morre. Bastante coisa boa nessa quinta, mas né, já começa a ficar meio esquisito. E aí na sexta, pra mim, um dos melhores episódios, né? Que é o tiroteio no fim da temporada. Cara, esse episódio é muito foda. Nossa, você fica com o cu na mão o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tô vendo aqui que, inclusive, no IMDB, os dois episódios mais bem avaliados da série são o 6.23 e o 6.24. Os dois episódios mais bem avaliados. Não tem como, muito bom. Não, muito bom. E é justamente que a gente tem as mortes aí dos Mercy Westerns tudo. Muitos traumas, né, começam a surgir na série. Ah, é. Sétima temporada, o musical. Que me esqueci. Ai... Eu queria saber se você, Leonardo, me autoriza a usar o áudio de Erika falando desse musical. Mas pode fica à vontade, momento. Por favor. Eu vou usar, gente. É, assim, é o meu momento favorito da história dos podcasts no Brasil. E olha que eu já ouvi muitos podcasts, mas é o meu momento favorito. É o ai, gente, favorito. É tudo. E essa temporada, ela chega perto do final, ela tem um musical, tem o casamento de Kelly Arizona, né, que é um casal que a gente torceu muito. E tem o plot que Meredith cagou o trial, né? E tem que lidar com suas escolhas. Cagou o trial de Loretinha Television. De Loreto. Aí na oitava temporada, é uma temporada bem esquisita. Ela é bem de comédia, meio assim, não acontece nada. Porém, no final tem o avião, né? Que cai e tudo. Exato. E aí, Cristina traumatizada com tênis, um inferno. É, antes a gente tem, quando a Cristina passa pelo tiroteio, ela fica traumatizada pescando, né? Fica pegando peixe, chorando e tal. Aí quando tem essa queda do avião, ela fica traumatizada com o sapato. A gente tem a coisa da Arizona perder a perna que cresce depois. A Meredith vira medusa, né? Que todo mundo tem medo e tal. Então a nona começa nessa vibe. E com a morte de Lexi e Mark, né? Que é uma tristeza. Sim, uma tristeza. Aí essa temporada é depressão, né? O tempo inteiro. Até que a gente chega na a tempestade, no fim da temporada, que Mouse morre eletrocutada, né, nossa querida. Ah, é nova. Essa, né, que Mouse morre eletrocutada. Dr. Cobalto leva choque também, não leva? Leva choque, fica lá desmaiado, Meredith tá parindo no meio da falta de luz. Tá uma loucura. Gente, Mouse muito injustiçado. Ah, que nasce Bailey, né? Que nasce Bailey. Não, o Bailey nasce... Ah, não, é o filho da Bailey que nasce antes, que é o O'Malley Jr., né? Isso. Nasce Baileyzinho na nona. E, cara, essa temporada é doideira. Mas a gente finge. Daí, na décima, a gente tem esse grande confronto aí de pessoas, né? Que é Meredith e Cristina brigando por impressoras 3D. Tem o romance de April e Jackson, né? Passando... muito. Eu adoro ter um episódio aqui que se chama We Are Never Ever Getting Back Together. Eu amo. Olha aí, eu tava tendo Swift. E aí termina essa temporada com Cristina indo pra Zurique trabalhar com Burke, né? E aí tem um plot que um shopping explode perto do hospital e fica uma loucura também. Cristina nunca mais voltou, né? This is for the people who was lost somebody. Daí a décima primeira temporada tem a chegada de Maggie, né? Que muda tudo. Não foi a gente que pediu? Não foi, gente. E tem a morte de Derek no final da temporada. Eu parei no começo da temporada, que eu tava achando péssimo. E aí eu voltei quando o Derek morreu. Falei, vamos ter que ver. Eu revi episódio essa semana. Minha mãe tava aqui em casa. E a minha mãe, ela falou assim: ai, nunca mais teve Grey's Anatomy. Aí eu falei, sim, você já viu tudo? Ela falou, eu vi até a temporada 11. Falei, então você só tá 9 temporadas atrasadas, mas tá tudo tranquilo. Não, e é bom quando o Derek morre. Tem o episódio da morte do Derek. Tem 1000 saltos temporais, a Meredith tem a terceira criança e volta pro hospital. É muita loucura esse final dessa temporada. É. Porque Derek morre, sei lá, no episódio 18, depois tem mais 20 episódios ainda. Pois é, é uma loucura. E assim, a 12ª, pra mim, é uma das melhores de Grey's. Eu lembro que ela começa muito forte, porque tem Doutora Penny. Tem um episódio que eu acho que é o episódio 300, sei lá, que é do jantar, que é na casa da Meredith, que fica todo mundo no climão, porque a Meredith tá acusando a Doutora Penny. Tem o episódio que a Meredith apanha do paciente, que também é super bem avaliado. Verdade. Cadê? E aí, esse temporada... a Meredith já voltou, né? Já, a Amélia tá lá, acho que desde a 11. Ou ela chega na 12. Não, ela tá na 11. A guerra civil de Kelly Arizona, pela guarda de Sofia. Porque o Derek tá ligando, o Derek tá falando com ela, ela tá na cirurgia, e o Derek tá falando com ela quando ele perde o sinal, antes do teu acidente, que ele vai ajudar a família. Verdade. A gente tem Ben fazendo cirurgia em salas escondidas dos outros. Eu acho que na 12ª tem a que a Meredith é agredida pelo paciente. É isso que eu falei, que é um dos super bem avaliados. Que ela fica verdade. É a primeira vez que usaram a boneca, né? Seu Pompeu. É a primeira participação, né? Primeiro crédito no IMDb. Aí eu acho que a 13ª... Na 13ª chega o namorado, né? O novo namorado de Meredith. É, que é o Dr. Off the Map. Que aí eu já acho que a série perde mais o brilho. Porque assim, mesmo ela tendo momentos off antes, ela sempre dava uma recuperada. E nessa você fica assim... A gente tem a saída apressada de Stephanie, né? Que o hospital todo começa a pegar fogo. E ela decide ir embora enquanto ela tá viva. Porque seu Pompeu brigou com ela por tirar fotos nos bastidores. A Michelle tava cagando na peruca dela, né? Exato. Essa fase é bem difícil. Aí termina com essa saída da Stephanie, dessa terceira. Ah, Stephanie também, maravilhosa, saudades. Incrível. 14ª, De Luca brilhando muito, meu homem. Ah, chegou. Gosto demais. O De Luca, ele chega a pegar a Meg, né? A entrada dele depois que ele vai pra Meredith. Aí tava vendo que tem o plot aqui da irmã de Owen, aparecendo. Ah, é verdade, da cirurgia Trailblazer, né? Groundbreaker. Tem um episódio aqui que é destaque também. Quando você vê mais avaliado, você vê que aconteceu algo. Foi do roller coaster que saiu da pista. E aí ficou. Tem o plot da Joe com o ex-marido abusivo, o professor Chu. Ah, é verdade. Nesse ela já tá meio de trelelê com o. Com o Karev, não tá? Já tá. Super. Tanto que o final dessa temporada é o casamento de Joe e Karev, que pra mim é inesquecível também, né? Que começa tudo a dar errado, eles vão transar na cabana, aí o povo começa a não chegar na festa, é maravilhoso. Que delícia. Aí temporada 15, o que acontece, menino? A volta da gloriosa Doutora Tédio. Porra, aí sim, hein? Que é isso? A volta da maior de todas, né? Que já tinha aparecido. Nossa, foi na 15ª que ela voltou? Aham. Nossa, parece que foi depois. Chato pra cacete. Volta de Doutora Tédio. A gente tem outro plot tenso pra Joe, que é da mãe dela, que aparece, né? Pra dizer que ela é fruto de estupro, e Joe começa a ficar depressiva. Pesado. É uma borra. E aí tem uma neblina no final da temporada. Aí já começaram a inventar com Station 19, né, velho? É. Você vê que a temporada tá boa quando uma das últimas coisas da sinopse do fim da temporada é Levi talk some sense into a struggling nickel. Então você vê que personagens relevantes estavam em foco, né? Estavam em foco, exatamente. E aqui é aqui essa temporada é que a Meredith fralda o seguro da menina, não é? Sim, que ela do nada decide pôr os dados da filha dela pra operar a menina. E aí é demitida por Bailey. Bailey faz o que Catherine fez com todos, né? Porque ela demite Meredith, Dr. Cobalto e Karev. Ao mesmo tempo, eu amo. A gente tem Corace aqui também botando ordem no hospital, né? Uma maravilha. Inferno. Aí tô vendo aqui que o fim da temporada tem Link convencendo. O romance de Link e Amélia é bom, né? Acho que é fofo. Amélia grávida e tal, tá pra parir. Acho que é legal essa fase deles. Mas também era a única coisa que salvava, né? Sim. E aí passamos pra. Essas temporadas foi pesada. Foi. Mas não tanto quanto a temporada 17, né? A querida Covid aí. A gente tem Praia dos Guest Stars. Conversando com os mortos enquanto a boneca reina lá no hospital. A gente tem um grande casamento protagonismo na boneca. É, Meg Winston, né, se casando. Muito especial também pra todo mundo. Ferro. E aí, a 18, a gente vem pro mundo fictício, né, em que tudo volta normal pós-Covid. Que eles curaram a Covid. Isso. E aí, a gente termina essa temporada com... Owen no plot da eutanásia, né? Muito especial pra todo mundo também. A gente tem Dr. Boca Murcha pedindo muita ajuda pro Meredith aí. E tem o grande plot de Winston sendo roubado pelo próprio irmão, né? Ele, Maggie. Poxa, flinzinho. Doando pra causa. Aí a gente tem novos estagiários na temporada 19, tá aqui como estagiários, mas são internos, né? Que a gente já sabe que é a nossa galerinha aí. É, quando o Grey's voltou com tudo, galerinha, né? Segundo as pessoas. Ah, é. Soft reboot, né? Isso. TikTok aí bombando, Edson aparecendo toda hora, Meredith se despedindo. E a temporada 19? E a temporada 9 foi a saída da Meredith, não foi? Pois é, que ela vai e volta, e no final tá todo mundo em Boston e Meredith, né? Revelando a cura pro Alzheimer, pro Parkinson, pra tudo. E Bailey ganhando seu award, merecidíssimo, né? Exato. E aí a última temporada que a gente viu foi a 20, que foi, né, a grande revelação de Adelaide como a maior trissexual poliamorosa do planeta. Hacker! Isso! A gente viu Levi reencontrando Nico, Meredith também dando um show em Catherine. Catherine, né, tirando o cartão de acesso de todo mundo. Ai, não, esse final de temporada foi bom demais. Esse final de temporada foi muito bom. E se tiver realmente o tapa na cara de Bailey, aí sim, gente, aí vai ser. Ó, eu diria que de 20 temporadas, a gente dá pra salvar 68% da série. Acho que as últimas pesou mais, mas as primeiras ainda tem um bom saldo, então. Eu acho honesto, acho justo. Mas também a porcentagem ruim foi ruim com força. Foi ruim, foi muito ruim. Foi muito ruim. Não foi pouco ruim, não. Eu também acho. Mas eu acho que Grey's, né, é aquela série que você tem um apego, né? Que acho que se fosse outras coisas ruins, assim, a gente já teria parado. Mas Grey's, a gente vai lá sempre, né? Que tem aquela coisa familiar, aquela coisa, né, conhecida. Uhum. Então, eu acabo não conseguindo deixar a Grey's de lado. É, como que eu não vou saber quando é que o Dr. Cobota aposenta, né, gente? Ele disse no começo da série, né? Exato. Que não ia estar ali pra sempre, né? Corta, 21 anos. Governo Temer acabando com ele. Ai, ai. Então, assim, eu acho que dessa fase aqui, né, menino? A ABC foi muito vencedora pra mim, né? Foi, não, e a ABC, a partir daí, ela passou a investir só em série, assim, dramédia boa. É, só, verdade. Fracassou em muitas, né, mas prosperou em outras. Mas não podemos dizer que não tentou, né, amigo? Sim, se tivemos Once Upon a Time, né, porque Grey's, Desperate e Lost correram para que ela pudesse andar. É, exatamente. Eu acho que, pra mim, eu salvo com tranquilidade Boston Legal, Grey's, Lost e Desperate Housewives como, assim, joias dessa temporada 2004-2005. É, e Life as We Know It, que não teve chance, mas merecia. Chance, mas também é uma delícia também de série. Gosto muito, muito, muito, muito. E aí, só para dizer que não falei das flores, né? A gente teve séries que foram canceladas e não estiveram na temporada. Karen Cisco, né? Karen Cisco. Com Carla Gugino, viado, essa série. Olha aí. Kingdom Hospital também foi cancelada, temporada. The Practice, que acabou e deu lugar aí a Boston Legal. Leva uma vida de, né, Boston. Leva uma vida de Boston. E também It's All Relative, que começou, foi cancelado também super rapidinho também. Então, menina, a gente falou aí das séries de 2004, 2005, a Fall Season, incrível. O ano que nunca acabou, vocês, né? O ano que nunca acabou. Pra Grey's Anatomy nunca acabou mesmo, né? Pra Grey's Anatomy nunca acabou mesmo. Então, eu vou perguntar, hein, se vocês tivessem que rever uma série pra sempre, dessas séries novas, da temporada 2004, 2005. Qual seria a série escolhida por vocês para rever para sempre? Ai, que inferno de pergunta. Nossa, mas que... Uma só. É porque aí eu teria que escolher uma mais longa justamente para ter mais episódio, né? Não necessariamente. Ah, porque se eu pegar só Life as We Know It, uma temporada, ficar revendo em loop, não é mais. É, eu poderia pegar Jack e Bob e assistir para sempre também. É, mas cansa também, né? Então tá, vou deixar duas séries. Vocês... Pra dizer que eu sou ruim. Ai, inferno. Eu acho que eu pegaria Desperate, por ter muitas temporadas, okay, e por ser uma série que pra mim é bem tranquilo e é bem instigante sempre. Uhum. E Life as We Know It pra dar aquela suavizada. Boa, boa. E você, Zanãozinho? Acho que Lost. Uhum. Grey's, vai, porque tem aí, você põe lá na TV e vai pintar uma unha, fazer um negócio aí. E ajuda no seu trabalho, então... né, Zanão? Ah, é verdade. Verdade. Tudo. Meu estudo. No trabalho. As duas que eu pegaria, Desperate também. Eu pegaria Desperate. E pegaria Jack e Bob pra rever. Pegaria Desperate e Jack e Bob. Então, né, menino? A ABC venceu, né? Porque do top de todos nós teve a série da ABC. E Desperate Housewives a mais baixa, top modelo. Sim. Talvez eu pegaria Verônica Mars no lugar de Loki, mas tô pensando. É, acho que seria uma troca justa. Você teria bastante coisa pra assistir também. Pois é. E divertida, né? Atrevida. Divertix. Ninguém se mete mais com a minha vida. Ai, ai. Mas então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, né? Como ele é um podcast gravade, não temos comentários também. Mas você pode deixar seus comentários aqui, porque lerei na próxima edição. Lerei os comentários aí, né? Tanto da edição passada, falamos de Emily Paris, quanto dessa edição aqui especial. Então deixem seus comentários que leremos aqui na próxima edição, ao vivo, gravada, do nosso podcast. Tá bom? E se quiser apadrinhar, patreon.com, lá você pode apadrinhar a partir da menor cotinha, faz toda a diferença. E mexendo as despedidas então para Leózio. O que temos aí, meu amigo? É, menino, vou lá nos feriadores, ouvir episódios de Alien no SA e muitas loucuras no SED. Estamos chegando no episódio 200 do SED, vocês mal perdem por esperar. A grande comemoração. E lá no meu site, Leonardo Oliveira, ou como você diz, né? Leonard Oliveira, que é com um O só, .com.br, vocês veem tudo sobre os meus livros. Maravilhoso, maravilhoso. E vocês, anãozinhos? Menina, é a mesma, né? De sempre. Twitter, Instagram, arroba com os anão. A gente fala umas besteiras lá, se quiser acompanhar. É isso, Sonatina 2, vem aí quando sair. Essa cast de séries mesmo, né? Não de filmes, né? Ah, começou agora a palhaçada. É um cretino, né, cara? Me poupa. A cara dele nem arde. Olha, otário. Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Something I did, was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead, held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought I knew, and I thought we could be. You were everything. We were meant to be.